Atenção para o top de formação de rede. Rádio Bandeirantes. Band News FM Apostos. Todos em suas marcas. Caltabiano, a única há mais de 90 anos no mercado de automóveis. Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5.345. Mercedes-Benz, vencedora de 13 prêmios no Best Truck 2018. A partir de agora, direto de Interlagos. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Narração, Odinei Edson. Boa tarde, Interlagos. Boa tarde, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A partir deste momento, vamos com tudo na velocidade máxima, com o timaço de automobilismo do Grupo Band de Rádio, com a Bandeirantes, com a Band News, espalhada por todo o território brasileiro. Aqui em Interlagos, um dia bonito, dia de sol e o público lotando as dependências da arquibancada do Autódromo Internacional José Carlos Patti. 58 graus é a temperatura da pista, 26 graus a temperatura relativa do ar. Estamos com uma umidade de 27%, sem chance de chuva, segundo o Serviço de Meteorologia. É sol na pista, é velocidade na pista daqui a pouco, com o microfone da Band News FM e da Bandeirantes. A partir das 14h, a volta de apresentação e 57 voltas para a gente conhecer o vencedor deste ano do Grande Prêmio do Brasil, Lewis Hamilton, que já conquistou o tetracampeonato deste ano, vai largar lá do fundão da última posição e vem para uma corrida de recuperação, e por isso promete muita emoção do Grande Prêmio de hoje. E lá na frente, Valtteri Bottas larga na pole position, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, os dois carros da Ferrari logo atrás, com carros equilibrados, segundo informações, e com possibilidades de tentar buscar também a vitória. Pode ser uma boa briga na primeira posição para o Grande Prêmio do Brasil, com Max Verstappen e Daniel Ricciardo da Red Bull logo atrás, também tentando se misturar no pelotão da frente. Sérgio Pérez é o sexto, Alonso larga em sétimo, Huckenberg o oitavo, Carlos Sainz será o nono e Felipe Massa, o brasileiro, fazendo, diz que desta vez é a despedida do Grande Prêmio do Brasil. Vamos movimentar a equipe de automobilismo da Bandeirantes, da Band News FM. Começamos com você, Luiz Fernando Ramos. Boa tarde, onde é que você está aqui, Interlagos, Zico? Boa tarde, Odinei, boa tarde a todo mundo curtindo a Fórmula 1, Grande Prêmio do Brasil. Estou aqui na parte de trás do paddock, claro, observando a movimentação da equipe Williams, última corrida do Massa, Odinei, mas com muita expectativa para essa prova, pelo grid de largada. A gente tem na frente três pilotos: o Bottas não ganha desde o início de julho, o Vettel não ganha desde o final do mês de julho e o Kimi Raikkonen não ganha desde 2012 uma corrida. E como franco atirador, a gente tem o Max Verstappen, que gosta de atacar para tentar ganhar e aproveitar desse problema dos outros. Então a gente tem no cardápio tudo para uma grande prova, uma grande largada e uma grande história também com a despedida do Massa de Interlagos. 13 horas e 4 minutos, a partir das 14h, a largada para o Grande Prêmio do Brasil. Juliane Serrazoli, rodando o mundo, e hoje caiu aqui em Interlagos para essa etapa do Mundial. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Adinei. Hoje em casa, né? Em casa com esse sol escaldante, que é outra coisa que promete chamar a atenção durante essa corrida. A gente tem que lembrar que a classificação foi disputada com um clima bem mais ameno, né? Com muito mais frio. E agora os pilotos vão ter uma surpresa com a pista que eles vão enfrentar a partir das 14h. Isso muda completamente o pneu, muda completamente a estratégia. E pode ser que alguns carros que foram bem ontem não consigam ir tão bem hoje. É, tudo pode mudar a partir da da mudança de tempo, o clima e a temperatura da pista, um pouco mais de borracha ou não, enfim, como é que tá essa pista daqui a pouco? Ô, na volta de instalação, a gente já vai poder observar atentamente como é que vai responder os carros para a corrida de hoje, ao chamado da movimentação da equipe de automobilismo, diga. Ô, Dinei, boa tarde, Humberto Ferretti falando aqui do paddock, desculpe cortá-lo, mas o prefeito de São Paulo, João Dória, está aqui neste momento para falar sobre os incidentes de segurança pública que nós tivemos na sexta-feira e também ontem à noite. Vamos ouvi-lo. Isso foi providenciado. Terminei também o reforço de agentes policiais da Guarda Civil Metropolitana para que pudessem aumentar a fiscalização, o controle e a segurança desta área. É triste, é lamentável o que ocorreu. Felizmente não houve nenhuma pessoa ferida, não houve uma situação mais trágica, mas é ruim. O que nós temos é que extrair disso uma boa lição e nos próximos eventos aqui em São Paulo aumentar ainda mais a segurança. Lembrando que a própria privatização do autódromo vai contribuir para isso, para que tenhamos sistemas de segurança, não só na parte interna, mas também na área externa do autódromo. Sempre chegada e saída são áreas de maior risco. E uma ação mais eficiente da polícia. Agora, eu acredito que, dado a este fato, essa é uma boa lição a ser aprendida. O senhor concorda com o Felipe Massa, que dá vergonha quando é noticiado esse tipo de coisa? Não, eu gosto muito do Felipe, mas circunstâncias como essa já ocorreram em outros autódromos do mundo. E nunca ninguém disse que tinha vergonha de ser do país e de ter o seu autódromo com circunstâncias. Eu já vi movimentos que prejudicaram equipes dentro de autódromos, roubos de equipamentos de tecnologia, dentro de autódromos de primeiro mundo. São circunstâncias que podem ocorrer, são lamentáveis, mas circunstâncias que podem ocorrer em qualquer país, inclusive os países de primeiro mundo. Tá aí, Odinei, o registro do prefeito João Dória, lembrando um assalto a funcionários da Mercedes na sexta-feira e ontem uma tentativa a funcionários da Sauber, Odinei. No momento que a gente observa a festa do Exército, os paraquedistas saltando aqui no autódromo de Interlagos, numa festa bonita, caindo ali no final do S do Senna, no começo da reta oposta, nos lugares demarcados para que eles possam pousar. Sem dúvida, sempre muito bonito vendo esses atletas, né? Esses caras do Exército, mas que são, na verdade, atletas que estão ali acertando na mosca o alvo programado para a descida e para o salto brilhante dos paraquedistas aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nessa festa bonita que antecede o Grande Prêmio do Brasil. São 13 horas e 7 minutos, continua a movimentação da equipe de automobilismo. Vamos agora com Fábio França, onde é que você está? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adinei, aqui no paddock, bem atrás dos boxes da Ferrari. Ferrari de Kimi Raikkonen e de Sebastian Vettel. Ele que ainda briga pelo vice-campeonato mundial. Não era bem o que ele queria, né? Queria realmente levantar a taça de campeão, não foi possível. O Hamilton conquistou o tetracampeonato, mas o Vettel tenta aí pelo menos chegar na segunda posição no Mundial de Fórmula 1 em 2017. Tem 15 pontos a mais que o Bottas, que é o pole position da prova, né? Sebastian Vettel aparentou sempre muita tranquilidade durante todo esse fim de semana. Você falava rapidamente a respeito do tempo na abertura, Odinei. Acho que pela primeira vez em muitos anos aqui em Interlagos dá pra cravar que não tem chance de chuva, que é sol do começo ao fim, hein, Odinei? É, você tá cravando. Eu não faço Interlagos, eu não tenho essa coragem, não, porque aqui as coisas mudam muito comigo, rapidamente. Odinei. Tá, vou com você que eu passo de ano, é isso? Vamos juntos. Quero ver. Arthur Covra, onde é que você tá, Arthur? Boa tarde. Boa tarde, em frente à Mercedes, acompanhando a movimentação, sobretudo de Lewis Hamilton, que chega a Interlagos como tetracampeão. Aliás, pela primeira vez na história, teremos dois tetras campeões ao mesmo tempo na pista, já que ele conquistou o título na última corrida no México. Chega a Interlagos, portanto, como tetracampeão, ele e Vettel são os dois tetracampeões. Conquistou essa última corrida, chegando na nona posição, mesmo assim levantou a taça. Teve um desempenho impressionante, não é, Odinei, na temporada. Tirou 25 pontos de vantagem que o Vettel tinha na liderança após o Grande Prêmio de Mônaco. Depois colocou mais 56, assumindo a ponta, e 2017 também marcou o recorde de pole positions da carreira, 72 em 206 grandes prêmios. Impressionante o aproveitamento do Hamilton na carreira dele. Setor M, todo mundo curtindo aqui em frente aos boxes, os mecânicos com os últimos detalhes. Daqui a pouquinho os carros vão para a volta de instalação aqui no Autódromo de Interlagos em São Paulo. E por aqui, está aqui também o nosso repórter Furadeira. Alô, Américo Teixeira, boa tarde, Américo. Boa tarde, Odinei. Boa tarde, os amigos. Eu estou aqui na McLaren observando um Fernando Alonso muito sorridente e com uma disposição incrível para atender os fãs que circulam no paddock. Realmente é um novo Fernando Alonso. É um Fernando Alonso completamente diferente, que vem aí o ano que vem correndo com um motor diferente. Vamos ver esse time da McLaren a partir de 2018, se vai ser um carro mais competitivo para deixar o Fernandito um pouco mais feliz. E por falar em Fernando Alonso, o sorriso já estampou no rosto dela, Alessandra Alves. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Odinei. Boa tarde para toda a equipe e principalmente para todos os nossos ouvintes espalhados pelo mundo, escutando a gente pela Rádio Bandeirantes, pela Band News FM. Também em todos os lugares do mundo, sim, Odinei, porque o pessoal escuta a gente pela internet, pelo aplicativo e vai mandando notícias, vai mandando opiniões pra gente. E a gente hoje aqui em loco, né, em Interlagos, todo mundo com essa enorme equipe, a informação que não acaba o tempo inteiro. Pois é, Odinei, você falou do Fernando Alonso. O Fernando Alonso que fez um excelente, uma classificação ótima ontem, largou em sétimo, vai largar em sétimo lugar, na verdade fez, né, o sétimo melhor tempo, mas vai acabar sendo beneficiado da punição que o Daniel Ricciardo recebeu por conta de troca de motor e vai galgar uma posição. A dificuldade do Fernando Alonso é a mesma de outra que a gente vê de um postulante a essa vitória, que seria Max Verstappen, né, que está largando, também fez um bom treino. A Red Bull veio para Interlagos com alguma expectativa de conseguir até a vitória, mas ele ontem, depois da classificação, falou: meio segundo, essa é a diferença que o motor Mercedes está impondo aos carros com o motor Renault. E isso basicamente acontece pelas duas grandes retas que tem Interlagos. Essa reta dos boxes aqui à nossa frente, onde daqui a pouco os pilotos vão estar já colocando seus carros, e a reta oposta, algo que exige bastante de potência do motor. Então os motores Renault e o motor Honda do Fernando Alonso, que foi o início dessa nossa conversa, devem sofrer. Mas Interlagos é Interlagos, né, Odinei? E vai ser corrida boa, porque Interlagos é uma das pistas mais antigas do calendário, é uma pista velha, e pista velha que faz corrida boa. É, daqui a pouquinho teremos a emoção dos carros na pista, a movimentação da equipe de automobilismo do Grupo Bandeirantes de Rádio, trazendo todas as informações e as curiosidades para mais esta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 que estamos acompanhando aqui direto do Autódromo de Interlagos em São Paulo. Luiz Fernando Ramos, como é que está a situação, o clima aí nos boxes, Zico? A movimentação grande dos pilotos agora, Odinei, é para ir para o banheiro, né? O Bottas, o Porpoise, indo de macacão para o banheiro, e agora a gente vai ter daqui a pouco os pilotos começando aí para os boxes, iniciar a preparação dentro dos carros para o grid de largada, e a gente vai buscar uma posição. Diga. Eu estou aqui com o Chase Carey, o dono, o grande dono da Fórmula 1. Chase, your first Brazilian Grand Prix, how's it going? It's not been the easiest weekend with all the robbery and stuff, but how's it going? It's great. Look, I mean, I love the energy of the Brazilian crowd. You know, it's a great crowd. Beautiful day today. You know, and the course looks fabulous. Looks like a great course for racing. You're right. It's the first time I've been here. But without a Brazilian driver, are you worried about the future of Formula One in Brazil? No, I think we have a great future. Like, we'd love to have a Brazilian driver up and coming, and hopefully we will. Thank you very much. Chase Carey, aí o dono da Fórmula 1, eu perguntei para ele se como tem sido o final de semana do GP do Brasil para ele, a primeira vez dele no Brasil, e ele disse que está sendo muito bom, todo o clima da torcida é fantástico, mesmo com os problemas que tiveram com o assalto aí, com a perseguição ao carro da Sauber também ontem. E também perguntei sobre o futuro do Brasil, se é uma preocupação da Liberty Media que a gente não tenha um piloto brasileiro no ano que vem, e ele disse que não é uma preocupação e que ele acha que o Brasil ainda tem um grande futuro na Fórmula 1, Odinei. Sem dúvida, tem mesmo, porque se quer ser campeonato do mundo, tem que passar aqui pela América do Sul, e não tenha dúvida que Brasil sempre é um ponto estratégico para qualquer esporte que quer se tornar realmente mundial. A gente tem uma visão mais ampla, as meninas que vão segurar as placas para os carros e os pilotos já estão se perfilando no grid de largada. Daqui a pouquinho teremos a liberação dos carros, mais 20, um pouco mais de 15 minutos para volta de instalação. Os paraquedistas continuam se preparando para mais um salto daqui a pouco aqui no Autódromo de Interlagos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com as curiosidades e toda a movimentação da equipe de automobilismo da Bandeirantes, da Band News FM. Bandeirantes, Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. 13h17. Alô, Interlagos. Alô, Brasil. Grande prêmio de Fórmula 1 daqui a pouquinho acontecendo aqui em São Paulo. E o público muito legal, hein? Muita gente, Alessandra, acompanhando aqui na galera do setor M, lá no setor G. Alô, pessoal do setor G, sempre trazendo a sua emoção, a energia e a sua paixão pela velocidade. Que gostoso ver o autódromo colorido assim, hein? Bombando, né? Com um dia de sol, então, muito bonito. Você falou do pessoal do M, que tá aqui na nossa frente, do G, e claro, né? Um grande beijo, um abraço pro pessoal do setor B. Quem que tá lá? A Priuzum, né? Ela nunca deixa de estar, de aparecer e de pedir mensagem, pedir abraço. E eu nunca vi gostar de fazer selfie com o piloto, com o chefe de equipe. Quem aparece na frente dela, ela faz a selfie. Até comigo ela fez selfie. Então, beijo para todo mundo. Fiquem ligados aí, porque tem muita informação. Equipe da Band News e Bandeirantes aqui em Interlagos. E ouvintes, Odinei, é o tempo inteiro, é do Brasil inteiro. Daqui a pouco a gente atualiza aqui, manda abraço para todo mundo também. Legal, nesse momento mais um paraquedista saltando. Na condição de vento já autorizada, ele vem para aterrizar aqui no autódromo de Interlagos em São Paulo. A gente já vai vendo a sinalização de um dos homens do exército brasileiro, colocando exatamente a marca aonde os paraquedistas têm o alvo para o salto de daqui a pouquinho. Então a gente vem aí, a companhia de percursos de paraquedistas, que vem para mais esse espetáculo aqui no autódromo de Interlagos em São Paulo, e o público todo acompanhando de uma forma realmente bastante positiva. Vamos à movimentação, Fábio França, onde é que você está, Fábio? Agora em frente ao escritório da Mercedes, viu, Odineia? Aliás, a Mercedes mais uma vez é a que serve o melhor almoço por aqui, tá? Inclusive o André Coutinho desceu aí das cabines, já está lá dentro vendo o Coutinho se servir. Daqui a pouco a gente, com mais tranquilidade, passa o menu para você, Odinei, e também para todos os nossos ouvintes. Tô por aqui e eu conversava mais cedo com o André Coutinho, vocês que cobrem a Fórmula 1, claro que muito mais de perto do que a gente. Mecânico não come não, Odinei, é jejum por 3, 4 dias em fim de semana de prova, é isso? Coitado dos caras, rapaz. Não sei, eu só pago a conta quando eu vou buscar o carro, depois eu não sei o que ele faz com esse dinheiro, mas enfim, tudo bem. São 7 os paraquedistas que estão saltando neste momento e vão aterrissar ali na reta oposta aqui no autódromo de Interlagos. Galera lá do setor G, lá do fundão da F, tem o privilégio de acompanhar de perto daqui a pouco a chegada dos paraquedistas que fazem um show à parte aqui no autódromo de Interlagos. Deixa eu ver, Luiz Fernando Ramos, onde é que você está, Ico? Daqui a pouquinho, um pouco mais de 10 minutinhos para a volta de instalação, a autorização verde para os carros se movimentarem pelo circuito, Ico. Estou aqui acompanhando o trabalho das equipes, Odinei, diante dos boxes, os mecânicos aí na preparação dos carros, ainda num estágio intermediário. Os pneus ainda estão nas mantas térmicas, o carro ainda então sem os pneus, mas é interessante de ver as diferenças, né? Na Ferrari e na Mercedes, um clima muito circunspecto. Na Red Bull, eles tocam uma música trance, né? Escuta um pouco aí do clima do box da Red Bull antes de ir pro carro. Aí são os mecânicos, ó, trabalhando nesse som. É isso aí, o mecânico até queria falar no nosso microfone, mas toca música trance para ajustar o carro. E a equipe que venceu a última etapa no México, então, de vez em quando dá certo, Odinei. Não tenha dúvida, o pessoal vai só relaxando, vai só se divertindo neste momento no ritmo mais alucinante lá interior dos boxes da equipe da Red Bull. Vai 10 minutinhos agora para a volta de instalação, 10 minutinhos para os motores serem acionados. Enquanto isso, os paraquedistas fazendo a festa aqui no autódromo de Interlagos. A marcação da pista do território já está ali confirmado. E vamos ver se o rapaz lá, se o cidadão acerta o alvo, exatamente o paraquedista mirando para descer e ir para o alvo aqui no autódromo de Interlagos em São Paulo, onde o público também pode acompanhar mais esta festa do Exército Brasileiro. Humberto Ferretti, onde é que você está, Ferretti? Olha, Guinei, o Fábio França cantou a bola do almoço sendo servido na Mercedes e eu já fiz a minha parte, já enchi o estômago, até porque tem um popular saco vazio, não para em pé, e a comida tá boa, viu? Estão servindo aqui um risoto, uma salada que mistura alguns legumes, berinjela, abobrinha com algumas frutas, tem melancia de sobremesa, então é um negócio que eu vou perguntar o que é salgado por baixo e tem uma cobertura doce, negócio maravilhoso e o melhor de tudo. Tá liberado para comer à vontade, pode repetir, pode se servir duas ou três vezes, uma geladeirinha bacana com refrigerante, com suco, com água, tudo liberado para a imprensa, muitos convidados também chegam para comer por aqui. Ontem, por exemplo, eu almocei ao lado do Jack Villeneuve, separado por 30 centímetros, eu comendo numa mesinha do lado de fora, ele do lado de dentro, e a gente ali isolado apenas por uma parede de vidro. A comida tá boa, mas eu prometo que vou comer pouco, para ficar bem até o fim da transmissão, viu, Adinei? Tá certo, vou confiar em você, Humberto. Tudo bem, vamos ver se você consegue realmente honrar a sua palavra do que sentar na mesa. Valtteri Bottas é o pole position para a corrida de hoje. Sebastian Vettel, o segundo, Kimi Raikkonen, o terceiro. Alessandra, primeira curva, S do Senna. Vai ter Mercedes ou vai ter Ferrari na primeira posição? Olha, pergunta de $1 milhão, hein, Odinei? É, eu acho que vai ter Ferrari, porque a Ferrari tradicionalmente larga muito bem. Mas o Luiz Fernando Ramos, um pouco antes aqui da abertura da nossa transmissão, né, na pré-transmissão pela Band News FM, lembrou, né, que o Valtteri Bottas fez talvez a melhor largada do ano quando largou na pole, na largada do GP da Áustria. Desse ano teve até uma dúvida se ele havia queimado a largada ou não, mas não largou, não queimou. Então ele larga muito bem, mas eu estou botando fé na largada da Ferrari, porque tradicionalmente os carros da Ferrari tem largado muito bem. E é uma dúvida, né, que a gente acaba tendo sempre em relação ao S do Senna, porque sempre alguém ali pode espalhar. E algo que a gente viu bastante durante os treinos livres, desde sexta-feira e ontem ainda, antes de rodar, Lewis Hamilton quase sempre dava uma escapada ali na primeira perna do S do Senna. Se isso for uma característica da Mercedes, talvez o Valtteri Bottas tenha um pouquinho mais de cautela e acabe dando uma recolhida, até porque ele sabe que em ritmo de corrida a Mercedes tem uma perspectiva muito boa. Mas eu vou botar fé que Sebastian Vettel assume a primeira posição na largada. 13 horas e 23 minutos, Interlagos aguardando com expectativa daqui a pouco os carros na pista. No momento em que o último soldado, o último do exército, saltando com seu paraquedas, a festa bonita do exército brasileiro e os paraquedistas saltando aqui em momentos que antecedem o começo do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Neste exato momento, já 28 graus a temperatura aqui, 61 graus a temperatura da pista. E os repórteres da Bandeirantes, da Band News, diga, Ico. Só para registrar, o pole position Valtteri Bottas já está de capacete, luva e dentro do cockpit. Os mecânicos da Mercedes fazem os últimos ajustes. Daqui a pouco a luz verde, a luz de abertura dos boxes aqui de Interlagos. E o pole position está louco para ir para a corrida, Odinei. É, pessoal, quer saber de acelerar nesse circuito de Interlagos. Aliás, Juliane Serrazoli, o que eles gostam de andar aqui em Interlagos é brincadeira, hein, Ju? Andar aqui em Interlagos, andar também... Suzuka é um circuito que todo mundo fala muito bem. Spa é outro circuito que todo mundo fala bem. Eu já estou aqui no grid. Aliás, eu queria falar para o Humberto, por favor, segura aí um pouquinho dessa comida da Mercedes, porque eu não almocei ainda e vou ter que aguentar até o final da transmissão. Mas o que está me chamando a atenção aqui é a arquibancada lotada, absolutamente lotada, e também muita bandeira da Argentina, né? Que é uma coisa que chamou a atenção dos outros anos, eu não vi. Inclusive uma torcida da Patagônia para o Fernando Alonso. Mas é claro que os brasileiros são a maioria absoluta aqui em Interlagos. Não tenha dúvida, mas o Brasil sempre recebendo muita gente aqui da América do Sul, Argentina, Colômbia. A gente já viu muita gente do Uruguai, muita gente que vem acompanhar de perto, ao vivo, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Sonzão da Bandeirantes, da Band News FM, sendo levado até você com toda a equipe técnica do Grupo Band, com o Alexandre Pombo, com o Marcos Mesquita, o Sérgio Ribeiro, o Jean-Pierre, que deu uma canja para nós ao vivo aqui em Interlagos, o João Bisserve, Marcelo Cruz, que está calejado no Interlagos, sabe tudo aqui para onde passa cada fiozinho por aqui, também marcando a sua presença para levar o som aqui do Autódromo de Interlagos até você, ouvinte Band News, ouvinte Bandeirantes. E a galera fazendo a festa, hein? Torcida mais animada impossível, tá todo mundo agitadíssimo na expectativa do começo da corrida, do começo do Grande Prêmio do Brasil, que tem Valtteri Bottas na pole position, mas em seguida os dois carros da Ferrari, com Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. É ele, o tetracampeão do mundo, Lewis Hamilton, vem lá do fundão. Ele vai largar, Ju, dos boxes ou da última posição? Dos boxes. Ele mexeu no motor do carro e vai ter que largar dos boxes, é isso? Exatamente, a Mercedes aproveitou para fazer uma troca de vários componentes. O Hamilton já tinha vários componentes no limite, já garantiu o título, o time também já pode pensar um pouco no ano que vem. Então eles optaram, já que teve problema ontem, a batida jogou o Hamilton para o fundo do grid, já faz a troca agora, já começa a ver algumas novidades eventuais aí no motor. Então o Hamilton larga dos boxes por conta dessa troca de componentes. Pois é, lógico que a gente pode observar que largar da pista é vantagem, porque já na largada ele pode passar uns 3, 4, 5 carros, enfim, conseguir aí uma melhor posição já no bolo da corrida. Mas por outro lado, Alessandra, tem também fugir dessa confusão do pelotão do fundo no S do Senna. Tá bom, vai ter um pouco mais de dificuldade depois, mas com o carro que ele tem, talvez seja mais confortável, seja mais prudente largar nos boxes até para fazer uma corrida de recuperação de ponta a ponta, né? De ponta a ponta, inclusive, porque a largada sempre é um momento mais tenso, né? A gente lembra sempre do Nelson Piquet, que dizia, né, que depois da largada é o momento em que o piloto consegue relaxar, porque enquanto estão todos os carros parados no grid, tem muita tensão e a gente vê o que pode acontecer, lembrando, por exemplo, recentemente o GP de Singapura, que os três primeiros colocados acabaram se envolvendo ali numa batida, né, Vettel, Raikkonen e Verstappen, e deu aquele salseiro todo e acabou sobrando uma vitória fácil para o Lewis Hamilton. Aqui em Interlagos, o S do Senna não é uma, né, são duas curvas seguidas, então a chance da gente ver alguém espalhando ali na primeira e depois na segunda perna, as pessoas, os pilotos que vêm atrás acabando se abalroando, né? Ali é sempre muito grande, muito tensa, né? Essa possibilidade é sempre muito grande. E aqui em Interlagos... o primeiro, Alessandra, que vai para esperar o sinal verde é ele, Felipe Massa. Tá louquinho para ir para a pista, né? Quer ir para a pista, já tá colocando o seu carro na posição de saída do grid e vai aguardar daqui a pouco o sinal verde, faltando um pouquinho menos de 2 minutos para autorização da volta de instalação aqui em Interlagos, Alessandra. Pois é, e só para concluir, né, Odinei, a gente viu o Lewis Hamilton liderar com muita folga os tempos, né, do treino livre na sexta-feira, que a gente estava com uma característica de pista mais ou menos parecida com a dessa, né, a de hoje. Com o motor novo, né, com componentes novos no carro, eu acho que ele está bastante seguro de vir lá do box para conseguir fazer várias ultrapassagens. Eu acho até que a gente podia fazer um bolão, viu, Odinei? Quantas posições Lewis Hamilton ganha já na primeira volta? Eu vou arriscar 4. Já tá mandando ver aí. Tudo pronto, vamos lá. Os carros já perfilados na saída dos boxes, aguardando autorização para a volta de instalação. E tá todo mundo assim, porque eles querem pegar o máximo possível de referência da pista. Afinal de contas, com essa temperatura, eles ainda não viveram aqui em Interlagos. 28 graus e 61 graus a temperatura da pista. Até o volante está sendo colocado neste momento no carro do Max Verstappen. Enquanto isso, vamos para a autorização. A sinalização verde dentro de instantes, menos de um minutinho, para ser liberado e termos o sinal verde, para que os carros possam sair. Aí, 8 segundos, 5 segundos agora para que tenha a sinalização. E vamos para as 13 horas e 30 minutos, exatamente a 1h30 da tarde, está aí a sinalização verde. Autorizada, portanto, a largada, a saída dos carros para a volta de instalação. Felipe Massa vai puxando o pelotão. Depois todos os outros já vão se movimentando aqui no autódromo de Interlagos em São Paulo. Fala, Juliane. Juliane, eu estou aqui com o Mário Isolo justamente para falar sobre essa questão dos pneus, né? The track is 61 degrees now. It hasn't been as hot as this for the whole weekend. So what to expect? Well, we had some blister on Friday, so probably we have some front blistering. This affects the wear, obviously. In a normal condition, it should be one stop race with a quite open window for the stop, I would say between lap 25 to 32. That makes possible different strategies, but if they are going to blister, they have to change earlier, that means to stop. What about the drivers who are starting from the back, Danny, Rick and Lewis? Well, we already saw Daniel with a soft to have a longer stint at the beginning. We will discover soon the decision from Lewis, it could be the same approach. Thank you. Thank you. Então, o Mário Isola explicando que nos treinos de sexta-feira, que chegou a ficar 54 graus a temperatura da pista, a gente viu os pneus da frente se desgastarem mais. E se a gente tiver esse mesmo fenômeno, aí os pilotos vão ter que parar um pouquinho antes do que esperado. Mas, mesmo assim, seria uma corrida com apenas parado no box. Enquanto ao Lewis Hamilton e ao Daniel Ricciardo, que andam mais atrás, o Mário Isola já explicou, né? O Daniel Ricciardo, ele fez o Q2 com o pneu macio, então ele vai fazer a primeira parte com o pneu macio e vai provavelmente passar praticamente todo o grid com esse pneu macio e depois vai trocar. E o Lewis Hamilton, a gente ainda não sabe qual vai ser a opção dele, mas provavelmente vai ser a mesma, largar com o pneu macio. Felipe Massa já passando outra vez pelos boxes, já deu uma volta no autódromo de Interlagos em São Paulo, assim como a grande maioria dos 20 pilotos que vão participar desta etapa do Campeonato Mundial. A gente observou que não saiu Sérgio Pérez, o Hülkenberg, o Carlos Sainz, Wehrlein e o Hartley. são esses que estão nos boxes junto com o Vettel neste momento, também nos boxes do Autódromo de Interlagos em São Paulo. Luiz Fernando Ramos, diga aí, Ico. Daqui a pouco, Luiz Fernando Ramos trazendo as suas informações, a sua... Oi, Ico, diga. Os pilotos passando agora na parte... A gente tá no fundo do grid aqui, o som não vem com muita qualidade, mas os pilotos fazendo essa volta de apresentação e vendo como é que tá as condições da pista. Como a Ju destacou na conversa com o engenheiro da Pirelli, uma temperatura muito alta, Odinei. E tenho que falar uma coisa, um grid muito diferente, porque acho que as grid girls que foram contratadas para esse grande prêmio, eles pegaram todas as mais altas disponíveis. As modelos todas são muito altas e estão com um salto muito alto também. Então é muito curioso ver um grid em que as grid girls são mais altas que todo mundo que está no grid, Adnei. É, sem dúvida, as meninas sempre muito altas por ali, assim também como todo o pessoal da Caltabiano. Alô, André, Alessandro, alô, Daniela Miranda. Pessoal da Caltabiano também já marcando presença aqui no Autódromo de Interlagos em São Paulo para acompanhar ao vivo o GP Brasil. Sebastian Vettel está aí na saída dos boxes fazendo o seu treinamento de largada. Eles sempre aproveitam a saída dos boxes ali no começo da reta oposta, dá uma parada para tracionar e soltar a embreagem, para trabalhar um pouquinho mais o sistema de largada para o Grande Prêmio do Brasil de daqui a pouco. Valtteri Bottas nos boxes, Daniel Ricciardo. Os outros todos estão na pista neste exato momento e Bottas já vai para a pista também. Américo Teixeira, diga aí, Américo. Por falar em comida, Odinei, ontem nós flagramos o presidente da CBA jantando com o presidente da Liberty Media, e um dos assuntos tratados foi justamente a ausência de pilotos brasileiros e o que vai ser feito daqui para frente para recuperar esse tempo que vai ser perdido. Vamos ver o que sai dessa conversa no futuro. Não tenha dúvida, e por falar em comida, hoje tem que ter um bolinho para Américo Teixeira, que é aniversário dele. Parabéns, Américo! Muito obrigado, Dilei. Valeu, depois obrigado, você paga o bolo, não tem problema. Eu quero. Vamos lá, todo mundo, Daniel Ricciardo, portanto, dos boxes, Mark Erickson, Harley, Vettel volta para os boxes agora, são os ajustes finais, tem mais alguns minutos ainda para que eles tenham a obrigatoriedade de estar alinhados do grid largada, exatamente aos 15 para as duas, às 13h45, é que fecha, portanto, essa pista e os carros estão, que já está perfilados na formação, no alinhamento do grid de largada para o Grande Prêmio do Brasil. Alô, Juliane Serrazoli, se movimentando por onde, Juliane? Daqui a pouco a Juliane trazendo as informações. Enquanto isso, vamos com Fábio França. Alô, Fábio! Aqui no paddock ainda, Odinei, agora muito mais vazio, claro. As equipes se recolheram, apenas os convidados, o pessoal VIP, né, que tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto esse mundo da Fórmula 1, circulando pelo paddock. Vocês comentavam a respeito da temperatura da pista, passamos os 57, 58 graus nesse instante, Odinei. Temos a temperatura de pista mais alta de todo o fim de semana, né? Era na sexta-feira com 54 graus, ali no final do primeiro treino livre, e agora com mais de 57, 58 graus, realmente uma nova condição para os pilotos. É, todo mundo olhando aí atentamente as informações no momento em que a gente vai observando o Fernando Alonso desfilando pelo circuito de Interlagos, passando ali pela parte mista do circuito de Interlagos, o grande Fernando Alonso, que espera um bom carro para o ano que vem. Vai mudar o motor, vai ter o motor Renault equipando esse carro da McLaren. Ele já renovou o seu contrato e espera que o conjunto fique mais adequado para que ele possa conseguir bons resultados a partir da temporada 2018 da Fórmula 1. Daqui a pouquinho teremos a execução do hino nacional do Brasil aqui no Autódromo de Interlagos. Luiz Fernando Ramos, quem vai cantar o hino é a Anitta, é isso, Ico? Hino de Ney, Anitta vai cantar o hino nacional aqui em Interlagos e vai trazer um pouco aí da emoção do Grande Prêmio do Brasil desse momento tradicional. E aqui no grid, uma conversa tete a tete muito séria já há vários minutos entre o prefeito João Dória e o Bernie Eccleston. O Eccleston não tem tanta palavra aí no caminho atual da Fórmula 1, mas está aqui o Bernie Eccleston numa conversa com o prefeito, continuando a conversa. Vou pegar uma rápida palavra com o Dr. Helmut Marko, o chefe da Red Bull. Dr. Marko, Verstappen startet vier. Wie ist Red Bull gewappnet für diese Klima? Kann Red Bull um den Sieg kämpfen? Ich glaube, vom Chassis her sind wir gut gerüstet. motormäßig wird es schwieriger bei so hohen Temperaturen. Aber wir schauen einmal, wie weit vorne wir fahren können. Danach richten wir die Risikobereitschaft aus. Also uns ist lieber vorne zu fahren und eventuell ein Ausfall als irgendwo im Mittelfeld. Dankeschön. O chefe Helmut Marko só traduzindo rapidamente a conversa em alemão, mas ele disse que em termos de carro a Red Bull pode brigar pela vitória, em termos de motor, por esse calor é um risco, muitas quebras ultimamente do motor Renault, mas ele falou, a gente vai ver depois da largada, a gente prefere arriscar e quebrar e abandonar a corrida do que andar só no meio poupando o motor, mas ter um resultado mais ou menos. Então a Red Bull promete luta aqui, Verstappen é o quarto do grid, Odinei. Já tem carro chegando no alinhamento do grid de largada. Já estacionando o seu carro, por exemplo, o time da Mercedes chega para colocar a sua máquina ali na posição. Vamos ver o nosso Hamilton. Diga, Ju. O Felipe Massa já chegou aqui na sua posição, a torcida já berrando o nome dele. Daqui a pouco eu chamo para a gente ter uma palavrinha do Felipe Massa. Legal, Felipe Massa fazendo a sua despedida da Fórmula 1, a sua última corrida de Fórmula 1 aqui no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Felipe Massa que já saiu do carro, está tirando o capacete neste momento, conversando com os engenheiros, os fotógrafos todos em cima do Massa outra vez da sua despedida. Ele já ensaiou esse momento, né? Agora é a segunda, vamos ver se ele realmente se confirma, porque até agora o Williams ainda não anunciou quem é que vai correr no lugar do Massa o ano que vem. Então fica essa expectativa. Diga, Juliane. Estou aqui com o Felipe falando para todo o Autódromo de Interlagos. Como é a emoção, como está a sua cabeça nesse momento? Pô, a emoção é incrível, né? Com toda essa torcida maravilhosa. Queria agradecer de coração por tudo aquilo que a gente passou junto aqui, essa carreira de 16 anos. É um prazer imenso para mim. Agradecer a todos vocês, amo todos vocês. E vou tentar fazer o máximo que eu puder hoje para fazer uma boa corrida, um bom resultado. Obrigado. A única coisa que tem a dizer é obrigado. A gente agradece, Felipe. Esse foi o Felipe Massa, que larga na nona colocação nesse último GP do Brasil para ele. Muito bem. Agora a Williams não anunciou ainda quem vai correr na vaga dele, né, Juliane? Ainda não. É esperado o Anilson só para depois de Abu Dhabi. É esperado que o Robert Kubica faça mais um teste com a equipe depois do GP de Abu Dhabi. E depois o anúncio. Eu falei com o Pat Lowe, o diretor técnico da Williams, ainda na quinta-feira. E ele falou, a gente não vai esperar até fevereiro, até janeiro, mas acho que em dezembro a gente vai ter uma definição. São alguns candidatos ainda e a Williams não sabe quem vai ser o piloto que vai andar ao lado do Lance Stroll na próxima temporada. Luiz Fernando Ramos, onde é que você está, Ico? A movimentação aqui na frente do grid, a Anitta já passou para cantar o hino e foi se proteger do sol, calor muito forte, ela foi se enrolar ali atrás da bandeira da Fórmula 1, que dá um pouquinho de sombra, daqui a pouco ela traz aí o hino nacional, um grande prêmio, sem tantos famosos aqui, claro, por causa da distância do Brasil ali com o mundo de Hollywood, mas um encontro do passado. Vou pegar uma palavra rápida do piloto e ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello. Rubinho, falando rapidamente para todo o autódromo aqui, o pessoal te ouvindo, você sente saudade da Fórmula 1, certamente, mas desse carinho de estar aqui como piloto de Fórmula 1, e eu vi isso muitas vezes, a arquibancada inteira gritando Rubinho, Rubinho, Rubinho, ou na Stock é a mesma coisa? Não, cara, tá todo mundo me ouvindo mesmo? Aqui agora tem muito barulho, mas lá, alunos todo autódromo, todo mundo junto. Legal. Aí, galera, eu queria mandar um beijão pra vocês. Vocês sempre foram tão maravilhosos. E tá aqui em Interlagos nessa versão, porque quando eu venho correr de estoque é muito legal. Eu consigo realmente sentir o calor da galera. Mas essa emoção de Fórmula 1, ela é impecável. Assim, é um negócio extra. Então, tô muito feliz de estar aqui. E quando você deixou a categoria, o Hamilton tinha um título mundial, agora ele é um tetracampeão. Como você vê a trajetória do Hamilton, que chega aqui recém-coroado com seu quarto título? Fenômeno. Ele é um fenômeno. Então, a gente tem que bater palma realmente, porque o que ele vem fazendo é uma coisa para se bater palma e garantir que a gente vai ter um espetáculo bom por todo esse tempo. Legal, obrigado Rubens Barrichello, que está curtindo o grid como realmente um fã, alguém que está realmente tirando foto e, claro, revendo velhos amigos, muita gente com quem ele trabalhou anos, Odinei. Legal, grande figura, Rubinho Barrichello, que por tantos anos ficou na Fórmula 1, agora revendo os amigos, e curtindo as emoções da Fórmula 1 aqui no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Odinei. E diga ao chamado informando. Felipe Massa fez um pit stop neste instante, foi ao banheiro, não sabemos se ele parou no box de número 1 ou de número 2, já saiu, entrou aqui na Red Bull, inclusive, está se dirigindo para o início da corrida, assim como o companheiro dele na Williams, o Lance Stroll. Pessoal todo já se precavendo, enfim, observando todos os detalhes que antecedem o Grande Prêmio do Brasil. Alô Nasser, alô Cissa, alô pessoal, diretores da Caltabiano, curtindo as emoções da Fórmula 1 aqui do Autódromo de Interlagos em São Paulo. E continua forte a movimentação na formação desse grid de largada e o sol castigando por aí, hein, Juliane? Sim, até curiosamente eu acabei de pisar num pedaço de borracha aqui, olhei e falei, o que é isso que tá macio, né? Tá mole, tá se desfazendo a borracha e é isso que vai acontecer com os pneus ao longo dessas corridas, porque tá muito, muito quente aqui no grid. Luiz Fernando Ramos também se movimenta no grid, Luiz. Os pilotos vieram aqui para frente do grid agora para a execução do hino nacional. O Hamilton, inclusive, né? O Hamilton larga dos boxes, mas ele não pode se livrar dessa tradição, dessa cerimônia em que os pilotos têm a obrigação de comparecer do hino. E para o Hamilton também é amigo da Anitta. Há rumores aí, vai saber, mas o Hamilton tem uma proximidade com ela. Que rumores, Aiko? Há rumores de que houve um romance, mas ele disse que não, era só amizade. Não é namoro, era só amizade. É. Então vamos com a versão oficial do Hamilton. Eu vi uma entrevista dela que ela está treinando a dicção, por isso é que tá indo bem. Ô, Dinei. A dicção do inglês. Diga, Ju. Mais cedo no paddock, ela estava meio perdida lá, até que saiu um certo piloto de dentro do box da Mercedes, só chamou ela com o Dandinho e ela foi lá para dentro da Mercedes. Ah, muito bem. O Bottas, né? É, Bottas, claro. Usa uma roupa parecida com a do Bottas, inclusive. Muito bem, Jack Stewart desfilando também, sempre elegante, o Sir Jack Stewart aqui pela área de formação do grid. Vai, Ico. Fernando, na palavra para os fãs em Interlagos. Fernando deu um tchauzinho e falou, não falo com ninguém, mas é o Alonso indo para o grid, então. O Alonso que é popular, foi muito, o nome dele foi muito elogiado em 2010 aqui em Interlagos, a gente lembra bem. É, Fernando Alonso, que não está querendo hablar, não quer falar com ninguém hoje. O Fernandito Alonso, que vai largar da posição de número 6 do grid aqui no Grande Prêmio do Brasil. Galera esperando a volta de apresentação. Felipe Massa, abraçado ao Filipinho, ainda passeando ali pelo circuito. Vamos ver como é que vai se portar. Ele vai dar um abraço no El Mustacho, nosso chefão agora atual da Fórmula 1. Também se despedindo aí do Grande Prêmio do Brasil, eles vão se perfilar para a execução do hino nacional do Brasil. E o Filipinho seguindo e vai acompanhar o piloto brasileiro Felipe Massa, quase todos eles já do alinhamento. Vamos, portanto, para a execução do hino nacional brasileiro, que será interpretado pela cantora Anitta. Aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E todos os pilotos da Fórmula 1 que farão parte do Grande Prêmio de hoje. Agora, por favor, todos fiquem em pé para a execução do hino nacional. Ladies and gentlemen, in a few moments' time, the national anthem of Brazil will be played in the presence of our dignitaries and honored guests, along with all of the Formula 1 drivers taking part in today's Grand Prix. Now, please be upstanding for the national anthem of Brazil. Execução do hino nacional brasileiro. Ô, Dinei, eu tô aqui com o Titônio Massa, o pai do Felipe Massa. Como que faz para segurar a emoção num momento como esse? É sempre difícil, né? Ainda mais aqui em casa, ouvindo o nosso hino. Mas a gente tá tranquilo, feliz por ele e feliz por tudo que ele fez para todo esse povo. E vai continuar fazendo ainda. Obrigado, Titônio. É o Titônio Massa, o pai do Felipe Massa, Cacá Bueno, chegando aqui na cabine. Ele veio um pouco atrasado e tal, porque ele queria assistir ao vivo a interpretação do hino nacional brasileiro. Entra aqui agora caindo quase, tu pode sentar com calma, Cacá, tá tudo certo, tudo bem, Cacá? Espero uma boa corrida hoje. Tudo ótimo, tudo ótimo. Espero uma boa corrida também, uma grande corrida, diferente do que normalmente tem Interlagos, aquela ameaça de chuva, tá um sol lindo, um céu lindo. Vamos ver se esse calor a gente tem um calor não só nas arquibancadas, mas um calor também dentro da pista. Um Hamilton vindo de trás, um Felipe Massa tentando atacar um pouco os carros com motor Renault que estão na frente dele ali, Alonso, Huckenberg, Sainz. E uma briga pela vitória, principalmente entre Ferrari e Mercedes. Vamos ver se o Verstappen apronta também. A gente tem muitas alternativas para o dia de hoje. A gente tem uma promessa de uma boa corrida. Eu fiz uma pergunta para a Alessandra que ela não conseguiu me responder assim objetivamente. Vou repassar para você, Cacá. Com a Anitta aqui também. Anitta, como é que foi essa performance? Cantou direitinho, hein? Ah, fiquei nervosinha, viu? Mas foi muito legal. Experiência legal, friozinho na barriga, tinha tempo que eu não sentia. E quem ganha hoje? Ah, Renault, Hamilton, Brasil, Felipe Massa, todo mundo. Obrigada, Anitta. É, pois é. Vamos, ela vai ganhar, viu, Otinei? Como é que é? Ela vai ganhar. É, apostou, né, em todo mundo. É, foi todo mundo. É, exatamente. Só se, não sei, só se mas deixa eu falar uma coisa, Otinei. Só se o Alonso ganhar, né? Aí não, ela não acertou. Só sobrou ele. É uma informação importante aqui. O carro do Kimi está sendo muito trabalhado. Desde toda a execução do hino, o carro do Kimi está com algum problema e a Ferrari trabalha freneticamente ali. A gente já viu isso esse ano e, de novo, um carro da Ferrari com problemas no alinhamento do grid, Odinei. É, pois é, mais uma vez a Ferrari encontra dificuldade já no alinhamento do grid. Desta vez é o carro do Kimi Raikkonen. E Kaká, a pergunta que não quer calar é a seguinte: Bottas é o pole, depois vem os dois carros da Ferrari e logo atrás o Max Verstappen. Quem é que passa em primeiro no S do Senna? Ah, no S do Senna? É, quem é que completa o S do Senna na primeira posição? Que bela pergunta, hein? Eu acho assim, favorito para a prova, eu apostaria no Vettel, como eu apostei na classificação, porque a Ferrari muitas vezes não tinha carro para ganhar das Mercedes na classificação, mas tinha melhor ritmo. Então, com esse calor todo, acredito ainda mais ainda no ritmo da Ferrari. Então, eu acredito no Vettel para ganhar. Agora, a primeira curva aqui é sempre enroscada, até porque dá para fazer por fora também. É, larga do lado mais limpo o Bottas. Isso é uma grande vantagem em cima do Vettel e do Verstappen, que são os mais arrojados. O Kimi já é um cara mais tranquilo numa largada. Então, eu não queria apostar que fica tudo igual, porque fica muito morno. Mas se eu apostasse, seria o Bottas conseguir fazer a primeira curva ainda na frente. A primeira curva na frente ainda. Essa é uma dúvida realmente. E agora o Hamilton vai largar dos boxes. Eu até estava conversando aqui, Cacá. E lógico, largar da pista seria sempre muito mais interessante, porque você já na largada pode ganhar 5 posições e tal, mas por outro lado, você também foge um pouco do índice de acidente do pelotão nessa primeira curva, né? Você pode ganhar 5 posições ou já acabar a corrida e ir embora para a Inglaterra, né? Então, talvez ele tenha optado por essa condição, saber que o S do Senna é muito complicado, que a primeira curva aqui, às vezes acontecem acidentes, furam pneu, quebra bico, talvez ele esteja apostando nisso, de ganhar essas posições e não se envolver em acidentes. Sabendo que tem um bom carro, é uma corrida longa e que ele pode aí recuperar o terreno durante a corrida, não precisa ser na primeira curva. Um rápido intervalo e voltamos já já, Band News FM Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. 13 horas e 54 minutos, menos de 6 minutos para a volta de apresentação e depois a largada para o Grande Prêmio do Brasil, que tem Valtteri Bottas na pole position. Sebastian Vettel é o segundo, Kimi Raikkonen é o terceiro, Max Verstappen está na quarta posição, Sérgio Pérez o quinto, Alonso o sexto, Hülkenberg o sétimo, Carlos Sainz larga em oitavo e Felipe Massa vai largar na nona posição com Esteban Ocon na décima colocação do Grande Prêmio do Brasil. Alô, Luiz Fernando Ramos, diga aí, Ico. Estamos aqui na expectativa da prova, Odinei. A gente vai se colocando aqui para observar na área de comentários a corrida. Mais uma expectativa em relação a essas paradas, né? O calor, o asfalto ligeiramente mais quente, ou 4 graus mais quente do que estava na sexta-feira. Na sexta-feira a expectativa era de tentar uma parada, mas acho que esse aumento pode parecer marginal, mas a sensação térmica é de muito calor, isso pode ter um desgaste grande. E vamos ver em que momento as equipes vão começar a fazer os seus primeiros pitstops, Odinei. É, portanto, vamos aí para a abertura, 5 minutinhos para a volta de apresentação, depois a largada. Juliane Serrazoli, onde é que você está, Juliane? Eu já estou posicionada no meu sofá aqui para ver a corrida, o cercadinho. Então, se alguém sair, bater no meio da corrida, eu vou estar aqui para trazer a palavrinha deles para a rádio. Muito bem, está lá já esperando a desgraça alheia, está esperando a nossa Juliana Serrazoli, pelo jeito. Sempre. Se alguém bater, alguém vier, então ela está no cercadinho para entrevistar. Está vendo como é que vocês sofrem como piloto, Cacá? Essa é a nossa expectativa. E a gente sabe que tem muita gente que vem esperando isso. Ninguém quer ver o piloto se machucar, mas está todo mundo querendo ver uma batida, uma rodada. Tanto que ela está esperando para a entrevista. É, né? Não tá... Ela foi uma expectativa já com a esperança, né, de que alguém bata no setor ali onde ela está. E é realmente a expectativa de muita gente que vem ao autódromo. Infelizmente, para o meu trabalho, trabalho, a expectativa de muita gente. Fábio França, diga, Fábio. Tô aqui no fim do paddock, Odinei, já de frente pra pista. Daqui eu consigo observar o Laranjinha, o Café, a subida pra Junção e o comecinho ali da reta. Tô aqui por esperando já a largada. Normalmente os pilotos já chegam aqui com as posições definidas na primeira volta, mas quem sabe pinta alguma coisinha também por aqui, né? Humberto Ferretti, diga, Ferretti. Odinei, uma curiosidade. Couve agora há pouco de que o Felipe Massa foi ao banheiro rapidinho antes. Daqui a pouquinho o Ferretti voltando de uma posição um pouco mais confortável para que possamos ouvi-lo. E o Couve tá ouvindo a gente, Couve? Claro, ouvindo em frente à Red Bull Racing. Quem apareceu por aqui entre os famosos e presenças ilustres foi uma das maiores skatistas, né? A brasileira Letícia Buffoni tem o mesmo patrocinador, é a Red Bull, portanto ela conversa aqui com os integrantes da Red Bull Racing, Odinei. E ela me desafiou um duelo, que ela é metida a acelerar. Alô? Tem um carrão esportivo, ela me desafiou ela. Muito bem. Meio doida, né? Eu não vou desafiar ela. Eu achei ela que era no skate, né? É isso, não, mas desafiou pilotando. Pilotando, eu queria ver você no skate também. Gente boa demais. Vamos ver, deve ter braço bom. Diga aí, Ico. Para destacar realmente essa questão aí da presença da Letícia, eu vi ela lá no grid também e chegou acompanhada. É legal, às vezes tem esportistas que você não conhece, mas estão aí participando desse grid de largada. E a expectativa realmente é o Dinei dessa largada. Acho que essa primeira volta vai ser eletrizante, como foi no México também. Os pilotos sabem que a primeira volta decide muito, é uma pista curta, mas vai sobrar disputa nesses primeiros metros do GP do Brasil. Muito bem, Hamilton vem dos boxes. Vamos para a volta de apresentação dentro de instantes. Só curtindo aqui as informações, a galera toda na expectativa para o Grande Prêmio do Brasil. Alan Prost passando em frente aos boxes e a galera se agitando toda. Ele dá um tchauzinho. O tetracampeão do mundo, Alan Prost. Grande respeito por Alan Prost, o pessoal aqui todo aplaudindo, acenando para ele. Ele que foi o grande, né, rival de Ayrton Senna e conquistou o respeito da galera aqui no Brasil. A galera gritando por Senna, Senna. Neste momento aqui do Setor M do Autódromo de Interlagos em São Paulo. Menos de 2 minutos para a volta de apresentação e depois a largada. Valtteri Bottas na pole position. Vettel completando a primeira fila. Ó, o químico com problema. Reason why all the fuss earlier was we saw an issue with the telemetry signal maybe being a bit weak, so we're worried we might lose telemetry in the race. We did then have problems connecting to the car, however that seems to have resolved itself. É uma grande explicação do engenheiro para o Kimi, mas dizendo que viu um problema no carro, que a equipe trabalhou e que eles acreditam que o problema foi superado, foi overruled, mas que eles só vão ter a certeza, claro, no momento que a coisa pode funcionar. Ele acha que essa parte que deu problema, acredito que seja algo em relação à potência do motor, pode no início estar falhando um pouco, mas depois tende a normalizar. A Ferrari ali fez uma gambiarra de último minuto e acha que vai funcionar, Odinei. Um minutinho para a volta de apresentação, Kaká, se entrar no carro, concentração e não saber se o carro está 100%, vamos ver no decorrer do percurso. É complicado para um piloto até, porque mexe um pouco com o emocional, né? A gente até viu na classificação ontem a questão do Felipe Massa, quando foi atrapalhado, voltou para uma segunda chance, nervoso. O Pérez. A informação agora é para o Pérez, justamente com que o Raikkonen tem problemas e que ele pode se aproveitar disso. Acho que os outros pilotos do grid vão ser informados então que a Ferrari, que larga em terceiro, pode largar mal ou pode ter problemas na fase inicial da prova. Até porque o Sérgio Pérez está imediatamente atrás do Kimi. O Kimi é o terceiro e o Pérez é o quinto. Isso é de praxe sempre ser avisado. Mas mexe com o emocional do piloto, ele acaba largando não tão concentrado. Isso aumenta a chance de quem está torcendo por uma confusão. 4 segundos, volta de apresentação sendo autorizada neste momento no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Saindo, Valtteri Bottas já fazendo o S do Senna, sendo puxado pelo Vettel. Começam as emoções do Grande Prêmio do Brasil. Alô, Fábio Rodrigues, alô, Juan Paz, Dilson Mota, curtindo as emoções do GP Brasil de Fórmula 1. Mecânicos saindo rapidamente do alinhamento do grid. Os carros já passando, os últimos ali pelo S do Senna. E vão completar o percurso do Autódromo de Interlagos em São Paulo. Kaká, um circuito curto, vamos ouvir o Massa. The lap going to the grid. Just an amazing feeling to have here in Brazil for my last race in Formula 1. The only thing I can say is thank you very much for all of you guys. I love you. I love you for everything that you guys did for me. So, really thank you very much. O Massa agradecendo publicamente aí em inglês a todo mundo da Fórmula 1, o apoio por todos esses anos. É um momento emocional, é o último grande prêmio do Brasil dele. Ele ganha a chance de abrir o rádio e agradecer a todos os torcedores do mundo pelo apoio que ele recebeu todos esses anos da carreira dele, Odinei. É a declaração do Felipe Massa. Kaká, como é que tá esse circuito aí, pelo tanto que você conhece dele, para esse grande prêmio do Brasil, esses carros que estão na pista, Kaká? Fica um pouco escorregadio quando faz muito sol, tem muitas categorias que andam aqui o ano inteiro, sobe um pouquinho de óleo e ela fica mais escorregadia com a temperatura. A gente está com o asfalto bastante quente nesse momento, 60 graus no asfalto, fica um pouco mais escorregadio do que eles encontraram ontem, então a gente pode ter um pouquinho mais de carros perdendo a traseira, principalmente no ponto onde o Hamilton bateu ontem e também no mergulho. Aliás, ele bateu por falta de temperatura, né? Hoje já não bateria se mais com esse. Mas porque tá escorregando, né? Exatamente. Então, hoje também vai escorregar por outro motivo, por excesso de temperatura depois de algumas voltas. Muito bem. E o composto de pneu que o Hamilton vai sair dos boxes é o mais conservador possível, não é isso, Juliane? Não se sabe ainda, né? A gente vai ver quando ele sair dos boxes, que ele use o pneu macio, o pneu amarelo. É o que tá confirmando aqui, o pneu amarelinho para ele. Aliás, tá ele, tá o Gasly e tá o Ericsson com esse pneu e também o Ricardo. Ricardo mais do fundão, largando na 14ª colocação depois da punição. Também vai para uma tática um pouco diferenciada. Afinal de contas, foi isso que ele fez no Q2 da classificação para poder estar com esse pneu hoje. Hamilton já vai colocando o seu carro também ali na saída dos boxes para guardar a autorização. Ah, sinal verde para ele lá dentro, o tetracampeão do mundo. Diga, Juliane. E pode ser uma boa mesmo, porque esse pneu macio, ele funciona melhor quando está quente. Exatamente. E o pneu super macio, ele funciona um pouquinho pior quando está tão quente assim. Vamos para a largada do Grande Prêmio do Brasil. Pelotão do fundo, já alinhou. Safety car já chegou lá no fundão. A expectativa já está preparada, Lewis Hamilton. Também na saída dos boxes. Atenção, vai ser autorizada a largada para mais esta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. É o Grande Prêmio do Brasil 2017. Acelerando Bottas, acelerando Vettel. Eles vêm brigando. Vettel por dentro, vai por fora, por dentro. Conseguindo a primeira posição, Sebastian Vettel. Sensacional, Vettel. Bottas fica entre os dois carros da Ferrari com Kimi logo atrás na terceira posição. Verstappen já tem ali escorregando gente da equipe. É Daniel Ricciardo um pouco mais no fundão. Ele quer o 14º colocado. Daniel Ricciardo, portanto, já se escorrega e dá um currupito paraguai um pouco mais ali no S do Senna. Sebastian Vettel neste momento é o primeiro colocado. Valtteri Bottas é o segundo. Kimi Raikkonen o terceiro. Verstappen é o quarto. Alonso larga a taça do Alonso. Safety é o quinto. Safety car na pista. Opa, o carro da Haas lá no fundão, roscando também. E larga daça do Felipe, já é sexto. Mais um que se enrosca lá no fundo, Felipe Massa, sexto lugar e tem safety car. É o verdadeiro ou virtual? É o verdadeiro na pista. Entrando o safety car, portanto, Daniel Ricciardo vem lentamente arrastando o seu carro depois da escorregada. Safety car, vamos ouvir. A pergunta se tem algum dano no carro, se ele sente algo errado. Ele disse que o carro está ok, o Ricardo que rodou. E depois um toque entre uma Haas e uma Force India, Odinei. É, o Ocon e o Grosjean acabaram se enroscando um pouco mais à frente. Também me parece que condições de voltar ou não. Vamos ver se o Grosjean me parece que está com condições de voltar. Mas o carro foi danificado, vai ter que ir até os boxes. E o Ocon me parece que a corrida para ele pode ter terminado. Diga. A informação é que os carros têm que passar pelo pit lane agora. Deve ter sujeira ali no toque dos boxes ou na saída do S do Senna. E por isso a orientação para os carros passarem pelo pit lane para limpar os detritos do toque que houve no carro do Daniel Ricciardo. Foi ali no final do S do Senna, no começo da reta oposta. E por isso os carros vão passar pela área de pit. Sem condições, Ocon já coloca o seu carro na grama. E é o primeiro que abandona o Grande Prêmio do Brasil. Carros passando pelo grid, pela formação ali, o alinhamento do grid, passando por dentro para evitar a pista que está com muito detritos e pode furar pneus, e por isso o safety car está na pista. Tá certo, né, Kaká? Não, tá certo, para evitar isso. A gente conseguiu ver bem na imagem a do Grosjean. O Grosjean tenta ultrapassagem completa, mas ele perde a traseira antes de terminar a ultrapassagem. Ele rodando acerta o Ocon e os dois saem da pista. O Ricardo, ele faz por fora a segunda perna do S do Senna, aparece a câmera on-board dele ali em cima da zebra e rodando. Parece estranho ele ter rodado sozinho e levado alguém. Pode ter acontecido ou ter tomado um toque no pneu traseiro. Isso a imagem ainda não mostrou, que a gente teve só a imagem on-board do Ricardo. Não dá para saber se ele foi acertado pelo Van Dorme antes ou depois dele ter rodado. Alessandra, você e o Kaká acertaram. O Vettel passou o Ayrton Senna em primeiro. Pois é, Aldinei, conforme havíamos adiantado, né? É só seguir a transmissão da Band News FM, Bandeirantes. Humilde transmissão. A humilde, né? Não, o Vettel tem largado bem há bastante tempo. A gente sabe que as duas Ferrari normalmente largam bem. O Kimi Raikkonen tinha essa dúvida, né, em relação ao motor, mas de fato me pareceu até que o Valtteri Bottas foi conservador, né? Deu uma segurada, porque sabe que tem carro para fazer uma boa corrida, eventualmente até superar Sebastian Vettel na pista, e acabou sendo conservador e conseguiu manter ali a segunda posição. Nada muito fora do que a gente poderia imaginar, a não ser por essa sequência de batidas com uma pista seca, né? Isso daí já é algo menos aguardado. Mas que o Hamilton aguardava, tanto que ele já é 14º largando do box. Evitou a confusão largando do box, ganhou as posições, né? O computador aparece aqui em 14º, na televisão em 16º, você tem que esperar passar a linha para confirmar, mas ganhou as posições de todo mundo que bateu. Odinei, diga aí, Ico. Com 3 carros eliminados na primeira volta, eu fico feliz de ser amigo da Juliana, Odinei. Você viu só? Vai trabalhar no cercadinho, viu, Ju? Ah, vai estar cheio daqui a pouco aqui, é isso aqui que eu tava esperando. É, Juliane já estava prevendo as possíveis batidas. A gente pode observar agora na repetição da largada que realmente o Vettel foi muito bem, o Bottas foi decente, não travou tanto, e mais atrás a gente já vai vendo aí que por fora acabou escorregando. É, escorregou sozinho, Kaká, não teve jeito. É, não dá pra ver muito se ele escorreu sozinho, se tomou um toque antes ou depois da rodada, mas parece que foi sozinho e rodando o Van Dorn acerta ele. E o Vettel foi realmente bem arrojado, ele colocou o carro lado a lado, arriscou tudo e um pouco mais, mas acabou se livrando do Valtteri Bottas e entrando na reta oposta na primeira posição. E aí é que a gente fala que são os pilotos marvados, né, Kaká? Que realmente joga pra cima e fala, a decisão de batida é tua, não minha, não vou sair daqui. Mas fez bem, porque ele conseguiu contornar por dentro, indo até o meio da pista, mas ainda deixando espaço pro Bottas, isso foi bastante importante. Agora a gente vai ter a conclusão. Se o Ricardo tem um replay aqui do Van Dorn, se ele encosta antes ou depois do Ricardo rodar. Estamos observando, deu um totozinho. Foi antes, sim. Exatamente, deu um totó, roda dianteira com roda traseira. Ele toma uma pancada num carro antes, que vem por dentro, e aí ele toca no Daniel Ricardo, que acaba rodando. Foi o efeito cascata, e não teve jeito, e olha, saiu no lucro ainda para quem vinha atrás, né? Acabou se livrando ali de uma confusão um pouco maior. Safety car na pista ainda, já tem sinalização para a saída do safety ou ainda não, Mico? Ainda não, Odinei, ainda nenhuma sinalização em relação à saída do safety car. Vendo o replay da batida ali do S do Senna, eu achei que foi o Magnussen, foi a Haas que bateu no Van Dorn, Van Dorn bateu no Ricardo, achei que o Magnussen foi o causador ali do incidente, mas também nenhuma sinalização de investigação, Odinei. Vá, Magnussen. Diga, Ju. Parece o quê? Magnussen causou o acidente? É a primeira vez no ano isso, né? É, nossa Juliane tá espertíssima. Como é que foi teu café da manhã? O que você bebeu hoje, Ju? Não, eu tô zerada aqui. Eu pedi pra guardar um pouquinho do almoço pra mim, mas nada. Ninguém da equipe guardou nada pra mim, não. Você pediu pro Ferretti, por acaso? É. Alguém tá chamando aí nos boxes, diga. Américo. Eu tô Fala, aqui Américo. O Emerson Fittipaldi, ele vai analisar pra gente essa largada, Odinei. Eu acho que analisar, né? Eu acho que foi uma largada muito boa que o Vettel deu. O Bottas entrou por fora, não conseguiu. E no S do Senna, o Ricciardo saiu na zebra e virou sozinho. Mas eu acho que foi uma largada normal, muito, muito boa. Palavra de pentacampeão, porque 2 títulos da Fórmula 1, 1 na Indy e 2 das 500 milhas, o homem é penta. Fantástico, grande Emerson. O que abriu as portas para todos, como diz o Galvão, sem dúvida alguma. Emerson Fittipaldi também passando aqui pelo microfone da Bandeirantes, da Band News FM. Enquanto isso, o safety car continua na pista, o trabalho de limpeza da pista continua sendo executado. Vamos ver aí se já tem sinalização, ainda não. Alonso do rádio. É a informação do Alonso que o Verlaine, o Grosjean e o Ricardo trocaram pneus. Eles fizeram uma parada nos boxes atrás do safety car e a McLaren avisa Alonso, pode ser que eles tentem ir até o final. É uma estratégia arriscada, mas pode ser que seja realmente a intenção dos 3 últimos que aproveitaram o safety car e foram e trocaram pneus. E temos a investigação? Não, temos apenas uma notificação que o incidente na curva 2, os comissários entenderam que houve e vão dar uma olhadinha com mais calma hoje. Neste momento, 3 carros já abandonaram o Grande Prêmio do Brasil. Esteban Ocon, o Magnussen e o Van Dorn. esses carros estão fora do Brasil, do Grande Prêmio. São 17 carros que continuam na brincadeira, que continuam na corrida, nesta etapa da Fórmula 1, que aqui em Interlagos, do Grande Prêmio do Brasil. A pista continua com 59 graus, 28 graus é a temperatura relativa no ar, com 21% de umidade e, neste momento, nenhuma nuvem. Realmente vamos com pista seca até o final da corrida. Ainda nenhuma informação para a saída do safety car, das 14h10, me parece. Vamos acompanhando. Diga aí, Ico. Nenhuma informação em relação a isso, apenas alguns pontos da pista estão sendo liberados, a sinalização que a pista está limpa naquele setor, mas não em relação à saída do safety car, Odilinho. Deve ser na próxima volta, já que pela primeira vez eles passam pela pista e não por dentro do box. Já está testando ali, já saindo, portanto, com condições, já tem sinalização ainda amarela com o safety car na pista, mas na próxima volta já podemos ficar aí atentos para uma possível observação e a sinalização da saída do safety car para que a corrida se reinicie outra vez em toda velocidade. Corrida que tem neste momento Sebastian Vettel e Ferrari na primeira posição. Valtteri Bottas perdeu a primeira posição, é o segundo colocado. Kimi Raikkonen está em terceiro, Max Verstappen é o quarto. Fernando Alonso está em quinto, Felipe Massa em sexto, Sérgio Pérez é o sétimo. Logo atrás dele está Hülkenberg em oitavo, Carlos Sainz é o nono. Sainz é o nono. Gasly é o décimo, Ericsson o décimo primeiro, Hartley o décimo segundo, Stroll é o décimo terceiro, Hamilton o décimo quarto, Wehrlein é o décimo quinto, Grosjean o décimo sexto e Daniel Ricciardo é o último colocado na 17ª posição. Vai sair o safety car. Verstappen no rádio. É uma conversa rápida em relação à relargada, o Verstappen, e agora teremos a relargada. Já apagou-se as luzes do safety car, Odilinho. Já apagaram as luzes do safety car, sinalização confirmada, portanto, vai para os boxes. Vettel já vai ditando o ritmo da prova, ele desacelera todo mundo. Vai tracionando o seu carro para daqui a pouco dar aquela estilingada e não perder a chance de se defender na primeira posição. É a relargada outra vez em movimento. Lá vem ele, na subida dos boxes, lá vem Vettel. Acelerando, logo atrás vem Bottas, Raikkonen, vem todo mundo, vamos acompanhando. Sebastian Vettel, manda ver, entra na reta principal de Interlagos, vamos ver como é que chega do West do Senna. Aceleração máxima outra vez, vamos ver aí. O Alonso está tentando dividir, mas não consegue, perde a posição. Verstappen vai para cima dele, o Massa passou o Alonso, Massa também foi para cima do Alonso e já ganhou a posição, é o quinto colocado. Alonso perdeu, caiu para sexto. Vettel é o primeiro, defende bem a primeira posição. Bottas é o segundo, Raikkonen é o terceiro. Depois a gente observa o Verstappen em quarto, Massa já está em quinto. Alonso sexto, Sérgio Pérez o sétimo, Sainz o oitavo. Gasly o nono e Ericsson passa na 10ª posição. Hamilton já é o 13º, ganhou mais uma posição o tetracampeão do mundo, Lewis Hamilton, que vem se divertindo lá no fundão. E já vai para cima, ganhando outras posições, Lewis Hamilton. Ele já vai tentando atacar agora. O Stroll, que está na 11ª posição, vai ganhar a posição do companheiro de equipe, que é o Felipe Massa. Vamos ver aí o trabalho e a manobra de Lewis Hamilton. Ele entra na parte mista do circuito. Enquanto isso, Sebastian Vettel vai liderando e vem para completar mais uma volta no Grande Prêmio do Brasil. E vem para fechar daqui a pouco a 6ª volta de um total de 71 voltas na etapa brasileira. Alonso, a gente pode observar na repetição, tentou fechar por dentro, Massa foi por fora. Fica observando, um olho na frente, outro no retrovisor. Chegou no S do Senna, à frente de Fernando Alonso. Vettel crava a volta mais rápida, 1.13.666 milésimos. Abre um segundo para a volta de Bottas, que é o segundo colocado. Depois aparece o Kimi Raikkonen em terceiro. Max Verstappen é o quarto, fala Kaká. E o Hamilton já passou o Stroll também, já é 12º lugar. É, ele é o, se passou o Stroll, passou, já é o 12º. Passou o Senna. Já é, portanto, o 12º colocado, o Lance Stroll. E lá no fundão, Daniel Ricciardo também vem brincando de recuperar posição. É o 16º colocado neste momento, Daniel Ricciardo. Lá na frente, Vettel gravou a volta mais rápida, abrindo quase um segundo para a volta de Bottas. 1.1. Kimi Raikkonen é o terceiro, Max Verstappen é o quarto, Felipe Massa é o quinto, a 1.4 do Verstappen. E já abriu 1.1 para o Alonso. Está está confortável na quinta colocação. Vamos ver o Hamilton. Hamilton mais atrás, agora tem Mark Erickson pela frente. Ele vai lutar pela posição de número 11. A 11ª colocação está em jogo. Mark Erickson e atrás dele está Lewis Hamilton. Alessandra, começa bem o Grande Prêmio do Brasil, Alessandra. Super movimentado, a gente viu o Daniel Ricciardo, que está em 15º, fez a melhor volta antes dessa, né? Conseguindo subir bastante o rendimento dele, né? Apesar de estar lá em 15º, ter tido todo o problema, tanto com o motor quanto numa primeira volta, também vem Daniel Ricciardo, mas Lewis Hamilton, né? Tá fazendo aquela coisa. Já passou de novo, Marcus Ericsson, agora é o 11º e a televisão em cima dele o tempo inteiro. É, e agora ele vai para cima do Gasly, que é o 10º colocado. Vamos observando aí o trabalho de Lewis Hamilton, que quer uma corrida de recuperação, que quer corrida de comemoração de tetracampeonato. Band News FM, Bandeirantes acelerando na velocidade do rádio. Mercedes-Benz, vencedora de 13 prêmios no Best Truck 2018. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e nossos clientes reconhecem. Lewis Hamilton já vai buscando a sua 10ª posição aqui no Autódromo de Interlagos em São Paulo. E já fica atrás do Carlos Sainz, já entra, portanto, na zona de pontuação. Lá na frente, Vettel vem gerenciando bem a sua 1ª posição. É, o Sainz reclamou provavelmente do comportamento de um piloto. Ele está na briga de posição com o Hülkenberg e com o Gasly. E a equipe observou e vai tomar providências. Adinho. Que bela corrida do Felipe Massa até aqui, Cacá, é o 5º colocado. Primeiro que ele largou muito bem, pulou de 9º para 6º lugar. Depois passou o Alonso e, logicamente, não tem carro para seguir os 4 primeiros. Mas está num ritmo considerável, abrindo do pelotão de trás. Enquanto o Hamilton ganha mais uma posição e já é o 10º lugar. E está num ritmo realmente forte. Se ele conseguir chegar até atrás do Massa ali, sem demorar muitas voltas, lá pela volta número 20, talvez, ele entra na briga da corrida, sim. Para ganhar a corrida, você acha, ou para ficar no pódio? Até porque ele tem uma estratégia de pneu diferente, então ele pode fazer uma segunda metade de corrida muito mais rápido que seus rivais. Então, se ele não perder muito tempo passando os carros, ele entra, sim, na briga da corrida. Seria, já pensou que comemoração de tetracampeonato, saindo de último, chegando em primeiro? A informação que os pneus dianteiros do carro do Hülkenberg já estão começando a aquecer demais. É um problema de quem está com o pneu super macio nesse asfalto quente de Interlagos, Ednei. 732 milésimos separando Lewis Hamilton do Carlos Sainz na briga pela 9ª colocação. Daqui a pouco, Alessandra, vem show do piloto inglês Lewis Hamilton, Alessandra. É, o que chamou atenção nessa última ultrapassagem do Lewis Hamilton sobre o Pierre Gasly foi o que ele conseguiu fazer antes do final da reta dos boxes, porque as posições anteriores que ele conseguiu recuperar foi sempre chegando aqui no ponto de maior velocidade, na qual o motor Mercedes entrega mais potência. Na disputa com o carro de motor Renault, com uma disputa um pouco melhor, e vai lá, vai pra cima de novo, agora também do Carlos Sainz, mais um, já foi. E também no começo da reta não tá precisando nem chegar no final, nem precisando abrir muito a asa móvel para conseguir subir posição. Lewis Hamilton agora já 9º lugar no GP do Brasil. Pois é, né? Nós vamos registrar nessa subida dos boxes, Cacau, o maior número de ultrapassagens do mesmo piloto na mesma corrida. É verdade. O motor fala muito mais rápido, muito mais alto do que dos outros carros. Ele vai ter uma certa facilidade até chegar no Pérez, porque aí também anda rápido de reta. A Force India também é muito rápido na reta. Aí vai começar uma dificuldade maior. Também o motor Mercedes. Também, né? motor Mercedes começa uma dificuldade maior ali com o Pérez. E com Massa, uma dificuldade maior de ganhar a posição do que ele vai ter agora com o Hülkenberg. Passou fácil o Sainz, vai passar fácil o Hülkenberg. Pois é, agora o que pode ajudar o Hamilton... É o Hattler falando, o que pode ajudar o Hamilton é que o Alonso está segurando o Pérez. E aí se ele entra na brincadeira do jeito que está o Hamilton com o gás todo, ele já leva os dois de uma vez só. Exatamente. Vamos ficar nessa expectativa. Você acompanhando daqui a pouco, a 10ª volta será completada nesse rápido Grande Prêmio do Brasil. 10ª volta já concluída por Sebastian Vettel, que passa. Abre 1,5 segundo para Valtteri Bottas, que é o 2º colocado. Kimi Raikkonen é o 3º, a 1,5 segundo do Bottas. Verstappen é o 4º, a 1,3 do Kimi. Massa é o 5º, a 3 segundos do Verstappen. Alonso é o 6º, a 754 milésimos do Massa. Alonso está começando a querer encher a paciência do Felipe Massa. E lá de trás, vamos vendo o Daniel Ricciardo passando o Lance Stroll, brigando e ganhando a 13ª posição. Diga, Juliane. Essa mesma potência do motor Mercedes a gente está vendo na briga lá da frente. A gente está vendo o Valtteri Bottas mais rápido que o Sebastian Vettel no primeiro e no último setor. Enquanto no setor do miolo, o Vettel leva vantagem e está 1,6 segundo na frente do piloto finlandês. Nesse momento, o Hamilton já passou mais um, já é, portanto, o oitavo colocado. Agora tem Sérgio Pérez a 1.9 de distância dele. Vamos ver aí o Alonso. Tá andando na casa de um 14.6 e segurando o Pérez. Isso vai dar chance para o Hamilton chegar mais rápido que ele esperava no Sérgio Pérez. Kaká. Isso, e é o seguinte. É só o Ricardo sendo incentivado, já passou muita gente. O Pierre Gasly é o próximo, o Ricardo em 13º. E o Hamilton, mesmo fazendo ultrapassagem, foi o piloto mais rápido nessa última volta. Agora sim o Vettel melhora, faz 13.7, um décimo mais rápido do que a volta anterior do Hamilton. Mas ele vem virando o tempo dos primeiros colocados, mesmo tendo que fazer ultrapassagens. Vem com a faca nos dentes, Lewis Hamilton. Ele vem para coroar de vez o seu tetracampeonato. Esse talento, essa fera, que já entra para muitos como um dos melhores 5 do mundo de toda a história da Fórmula 1. A fera Lewis Hamilton está na pista e você pode acompanhar e curtir este momento histórico do automobilismo mundial com Lewis Hamilton, o grande inglês, na pista aqui no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Sebastian Vettel é o primeiro colocado. Já abriu 2 segundos para Valtteri Bottas com o carro da Mercedes. Kimi Raikkonen, o terceiro, a 1,5 segundo do Bottas. Ico, por enquanto, tudo bem com o carro do Kimi. Me parece que a Ferrari realmente conseguiu acertar o carro dele no grid, hein? Tudo bem, até porque o ritmo dele é muito próximo do ritmo de Bottas, de Vettel e até ligeiramente superior ao de Verstappen. Então ele está na briga e o carro vem respondendo bem nesse início de prova, Odinei. E sobre o incidente na curva 2 no S do Senna, na largada, a investigação vai acontecer só depois da corrida. Ainda bem. Vamos lá acompanhando o Hamilton, menos de 1 segundo atrás do Sérgio Pérez. Já vem diminuindo a diferença. Por incrível que pareça, Alonso está ajudando bastante Hamilton, que segura Sérgio Pérez. O Alonso para o Massa está também menos de 1 segundo. O Massa também não está tão num ritmo tão forte assim, é o quinto colocado. Então daqui a pouco o Hamilton vai chegar. Lá atrás vem o Ricardo também passando o Gasly. Ganhando mais uma posição, já é o 11º colocado. E agora o Daniel Ricardo está 1.2 atrás do Carlos Sainz. E chegou o Hamilton. Chega em Sérgio Pérez. Vamos ver se ele vai demorar muito para negociar essa passada. Lá vem Hamilton atrás de Sérgio Pérez. Já embutiu. Já colocou ali na linha de abertura de asa. Vai ser na subida do S, vai ser na subida aqui dos boxes, quer ver? Ele vem trabalhando a parte mista. E aí o piloto tem que preparar a ultrapassagem, não é isso, Kaká? É, ali ele perde um pouco da carga aerodinâmica e não pode deixar a diferença aumentar muito. Lembrando que, isso eu falei, o Pérez também anda rápido na reta. E na volta anterior, o Hamilton não conseguiu ultrapassagem. Foi o único que ele não conseguiu de primeira. Então agora ele tem que chegar um pouco mais perto. É uma curva de alta antes da junção, você fica mais para trás, tem que estar um pouco mais perto para conseguir passar também o motor Mercedes. Vamos ver, tá aí chegando na subida dos boxes, vem Sérgio Pérez, acelera forte. Subiu pertinho. Vem Lewis Hamilton, tá embutido. Vamos ver se no S do Senna ele chega com tudo para ganhar também esta posição. Pode ser um momento chave para Lewis Hamilton coroar ainda mais. Embutiu, chegou, S do Senna, vai tentar por fora. Sérgio Pérez por dentro, Hamilton por fora. Olha só o tetracampeão, passando por fora no S do Senna. É! Digno de um grande campeão do mundo. Que duelo fantástico. Sérgio Pérez tentou, Hamilton sai na frente do S do, na reta oposta, Sérgio Pérez pra cima dele, tenta dar o troco de novo. Que duelo extraordinário. É de aplausos do Grande Prêmio do Brasil Interlagos. Lewis Hamilton é tetracampeão do mundo e está aí mostrando por quê. Uma manobra extraordinária, Sérgio Pérez e Hamilton. Os dois brigaram com todas as forças aportando ali. Ele vem no S do Senna por fora. Foi com tudo, deu chance. Tentou reassumir a posição Sérgio Pérez, acelerou forte e ainda assim consegue defender a sua posição, Kaká Bueno. Valeu o ingresso, Kaká. Valeu, valeu. E como é mais legal ver uma disputa com carros não tão diferentes de potência. A gente vai ver que o Hamilton agora, quando pegar o Alonso, a ultrapassagem vai ser muito mais fácil pela diferença de velocidade do carro da Mercedes com o carro da McLaren. É mais legal ver essa briga e a gente vai ver briga ainda, porque o Hamilton já vai encontrar Felipe Massa e Verstappen. Não tá tão longe assim. Não, olha, não mesmo. Olha o show, Alessandra Alves e Lewis Hamilton. Ah, Odinei, mas depois dessa eu acho que o Hamilton vai sair um pouquinho mais pobre aqui de Interlagos, porque vendeu caro a ultrapassagem do Sérgio Pérez. Além da igualdade de carros, da maior equilíbrio entre os dois carros, como chamou a atenção o Kaká Bueno, a gente viu também como ele endureceu, como ele tornou a disputa mais difícil. Além de ter sido o único piloto que o Hamilton precisou de mais de uma volta para conseguir ultrapassar, endureceu, ameaçou dar o X, e só não foi porque é uma Mercedes contra uma Force India, ou talvez porque é Pérez contra Lewis Hamilton. Mas foi bonito de se ver. Band News FM Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe desde a época das carruagens no Brasil? Caltabiano, a única há 90 anos no mercado de automóveis. Luiz Fernando Ramos, que passada sensacional do Hamilton, Mico. Justamente, a Alessandra destacou bem, o Pérez, ele valorizou muito essa ultrapassagem do Hamilton, isso tornou muito especial a manobra. E vale destacar também o Ricardo subindo rapidamente no grid, já está aí o Ricardo na décima posição, já chega no Hülkenberg, o australiano da Red Bull também brilhando nessa prova, Adnei. E é o seguinte, ó, Sebastian Vettel é o líder da prova, está na primeira posição, 1:14.1 andou nesta última volta o Sebastian Vettel. Depois o Valtteri Bottas em segundo. Terceira posição do Hülkenberg. A diferença do Vettel para o Bottas de 1.9. Do Kimi para o Bottas de 3 segundos. Verstappen está em terceiro a menos de um segundo do Kimi. Verstappen vai querer aprontar daqui a pouco para cima do Kimi, hein, Kaká? Ah, vai querer aprontar sim. O Verstappen a gente sabe que não economiza. Qualquer chance que aparece ele tenta. E o Kimi começa a perder um pouco de rendimento. Ficar mais para trás do Bottas. Enquanto o Vettel consegue abrir do Bottas. So gap to Vettel at the moment at 15 seconds. I think he needs to start managing some more. O Hamilton pergunta do líder, pergunta se o Vettel já está abrindo em relação ao ritmo dele. Ele diz que o Vettel talvez tenha que começar a poupar o pneu, então que o Hamilton está no bom plano e o Hamilton mirando a vitória, Diney. Já está pensando na primeira posição, isso é campeão do mundo, esse é piloto, ele está ali neste momento na sétima colocação, mas já com a cabeça na primeira, ou seja, está olhando a corrida toda. Quem pergunta quantos segundos o da frente tá pensando na próxima posição. Ele perguntou quanto tá o primeiro, porque ele já tá vendo possibilidades reais de brigar por um pódio, pelo menos, e até pela vitória. Ah, Odinei, o nosso ouvinte de sempre aqui, o Antônio Mieto, manda uma observação interessante. Se o Hamilton ganhar essa corrida, essa vai ser a verdadeira vitória de ponta a ponta. Esse vai ser o verdadeiro título, não tenha dúvida disso. Lewis Hamilton está com chance de fazer mais uma corrida histórica para o automobilismo mundial. Lewis Hamilton que largou na última posição. Fernando Alonso é o sexto colocado, Hamilton está chegando nele. 1.8 agora separando Hamilton de Fernando Alonso. 1.8 neste exato momento, a briga daqui a pouco pela sexta colocação. Fala, Kimi. A temperatura do pneu traseiro do Hamilton, do Raikkonen, perdão, está muito alto. E a equipe diz que aos poucos isso vai normalizar, talvez seja o chamado graining, que deve estar afetando todo mundo com o pneu super macio. E aí a gente começa a observar, portanto, esses fatores novos que vão surgindo durante a corrida. E isso tem que ser gerenciado caso a caso. Pelo menos nesse momento o Hamilton vem com o tempo de 1:14.4. Está andando forte, mas já perdeu um pouco aquele rendimento mais forte para Sebastian Vettel lá na frente, que está andando com o tempo de 1:14.1. Nesse momento o Hamilton tem que apertar um pouco mais o passo para não deixar o Vettel se distanciar tanto. A diferença dele para o Vettel agora é 16 segundos e 3 décimos, 16.3. Eles vão fechar a 18ª volta de um total de 71 voltas. E o Alonso continua andando perto do Felipe Massa. O Hamilton pegou todos os pilotos, ele podendo abrir a asa e o da frente não, e fazendo as ultrapassagens. Pela primeira vez ele vai pegar um piloto que, tudo bem, tem talvez o carro mais lento de reta, que é o Alonso, mas que está a menos de um segundo do Felipe Massa. Então toda a reta o Alonso também abre a asa, e isso pode dificultar um pouco a ultrapassagem. Ou não, ou passar os dois de uma vez só. Aí seria uma manobra lá, Hamilton. Eu tô apostando. Não dá para duvidar. Vamos ver. Tá chegando, já vai chegando Lewis Hamilton para cima de Fernando Alonso, que tá embutido no Massa. Nessa volta ele já vai abrir asa. Já vai abrir asa, portanto, para se aproximar ainda mais. A diferença neste momento é de 1.1. Se diminuir de um segundo, ele pode abrir asa. Vamos observar, subida dos boxes, já vem para eles. Já vai acelerando, vem passar Massa para fechar a volta de número 19, de um total de 71 voltas. Passa Felipe Massa, passa Fernando Alonso e passa Hamilton, já chegando próximo do S do Senna. Agora é para gerenciar esta volta, embutir forte e esperar o momento certo, se não vier já na reta oposta. Vamos ver, lá vem portanto, enquanto isso um pouco mais atrás a gente vai ver o Daniel Ricciardo também se aproximando do Hülkenberg. Lá vem Lewis Hamilton, já embutiu no Fernando Alonso. Já chegou no Fernando Alonso e Massa tem um pouco mais à frente. Vamos ver aí como é que vai ser. Enquanto isso, a gente vai vendo as manobras anteriores, as ultrapassagens anteriores, e a gente vê ali o Daniel Ricciardo passando. Diga, diga, Ju. Lembra que no último GP do México, o Alonso endureceu muito para o Hamilton passar, né? É verdade. Daniel Ricciardo já passou o Hülkenberg, portanto, é o nono colocado neste momento. O Hülkenberg é o décimo. Vamos ver lá na frente como é que vai estar agora Hamilton e Alonso. E aí, meu amigo, briga de campeões. Briga de campeões do mundo. Hamilton, quatro títulos. Alonso, bicampeão. O carro do Alonso não é bom, mas a gente sabe que ele é osso duro de roer. E não vai querer entregar fácil assim, não. Esse pode ser o ponto-chave para o sucesso de Hamilton nessa corrida. Vai chegando de novo no S do Senna, passa a massa, vai lá por dentro, Hamilton foi para cima, não teve reação de Fernando Alonso, não teve reação sequer. Hamilton, portanto, já é o sexto colocado. Agora ele tem Felipe Massa pela frente, eles entram na reta oposta, já vem acelerando Lewis Hamilton. Que corrida sensacional faz esse tetracampeão do mundo Lewis Hamilton. Ele passou e já na primeira parcial fez a mais rápida de todos até agora na corrida. Ele está com vontade, ele quer o primeiro lugar do pódio. A gente observa na repetição que não teve o que reclamar. A gente é visível o Alonso enfiando o pé no breque e o Hamilton retardando o máximo possível e entrando no S do Senna ganhando esta posição. Vamos ver o Hamilton chegando no Massa dentro de instantes. Já está bem o segundo, já vem fazendo ali a curva, uma trajetória diferente. O Felipe Massa para tentar defender a posição, mas não vai dar para segurar. Eles já vão subindo ali na reta dos boxes daqui a pouco. Não vai ter como se defender. Vai ser nessa volta, deve ser agora no S do Senna. Vai passando o carro da Ferrari, estamos aguardando. Lá vem Felipe Massa, passa ali pela entrada dos boxes, vamos ver. Já vem chegando aqui na reta principal. Pode ser agora o bote de Lewis Hamilton. Chegando Massa, chegando Hamilton mais atrás. Embutiu, tentou colocar por dentro, não deu. Massa não abriu a porta, vai fechando a porta para Lewis Hamilton, que não consegue neste momento. Vamos ver agora, na reta oposta. Vem acelerando forte, mas o Mercedes, motorzão Mercedes de Massa respondendo um pouco. Vai fregando Hamilton por dentro, no final da reta oposta. Vai dividindo com Massa e ganha a posição de Felipe Massa. Mais um que foi, já é o quinto colocado Lewis Hamilton. Quinta posição para ele. Agora vai ter que sentar a bota, meu amigo, porque a diferença é de 10.2 para o Max Verstappen, que aparece na quarta posição. E a diferença dele para o Vettel é 17.7. O Bottas acelera e está diminuindo a diferença dele para o Vettel, era mais de 2 segundos, 1.7 agora, a Mercedes em modo de ataque, Odinei. Sensacional, Mercedes atacando de todos os lados, manobra bonita também do Hamilton no final da reta oposta, hein, Kaká? Ah, foi lindo, e até com o Alonso, você vê que ele freia, ele até dá uma segurada, tipo, será que eu vou agora ou não? E o Alonso abre para ele, porque tá no começo da corrida, a gente ainda tá na volta 22, de 71 voltas. O Alonso, diferente das outras coisas, falou assim: eu vou segurar o quê? Uma, duas, no máximo três voltas? Eu vou perder mais tempo segurando que deixando ir. Então também ninguém dificultou demais, não, tirando o Pérez, ninguém dificultou muito a ultrapassagem do Hamilton, porque sabia que não tinha como segurar. Pneus traseiros do carro do Verstappen aquecendo, daqui a pouco teremos pit stop, Adinei, uma punição aqui. 10 segundos para Romain Grosjean, está na última posição, mas foi considerado culpado pelo incidente com o Esteban Ocon. Band News FM Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Garante o valor na revenda. Avenida 9 de Julho, 5.345. É tarde de Hamilton em Interlagos, é tarde de história da Fórmula 1 em Interlagos. Lewis Hamilton saiu dos boxes da última posição, já é o quinto colocado. Ele está 9.7 do Verstappen e está tudo correndo a favor, Alessandra. Verstappen já acusou problema nos pneus e deve fazer pit stop daqui a pouco. É, essa diferença de pneus deve começar a aparecer agora, né, Odinei? A gente já tem 22 voltas, né, completadas, e os dois compostos são muito diferentes, né? O supermacio para o macio. A estratégia do Hamilton, quer dizer, do limão, ele acabou fazendo uma limonada. Teve o problema com o treino ontem, né? Com a classificação. E crava a volta mais rápida da prova, 1:13.485. Lewis Hamilton, o homem está com vontade. E ele tem feito o primeiro e o terceiro trecho sempre muito mais rápido do que os outros. Isso tem sido uma constante. E agora, sem ter que fazer a ultrapassagem, ele também fez um segundo trecho em altíssima velocidade. Então, ó, e de novo. Vendo o Hamilton assim, Ico, me responde uma pergunta, Ico, por favor. Pois não. A Anitta pode cantar o hino em Abu Dhabi, não? Pode cantar o hino em Abu Dhabi, pode cantar o hino da Inglaterra no pódio de Interlagos também, porque ele vai brigar pela vitória. Grosjean tá falando. É uma briga ali no toque na primeira curva, mas o Grosjean foi considerado culpado porque o Ocon via por fora. É questionável, mas a decisão está tomada dos comissários. Ele começa a rodar um pouco antes, ele perde a traseira do carro e na hora de virar o volante para a esquerda para compensar a perder a traseira, ele acaba encostando no Ocon. Acho que por isso que consideraram ele culpado. Sebastian Vettel completa mais uma volta. 24ª volta em jogo a partir de agora. Vamos acompanhando aí Sebastian Vettel na primeira posição. Valtteri Bottas é o segundo colocado. Kimi Raikkonen está em terceiro. O Vettel está 1.6 do Bottas. O Kimi está 4 segundos do Bottas. O Kimi em terceiro. Verstappen é o quarto a 2.3 do Kimi. Hamilton já reduziu a diferença para 9.5 do Max Verstappen. Apesar que da última volta o Verstappen foi mais rápido do que o Lewis Hamilton. 13.8 Verstappen. O Hamilton 14.0 cravado. Vamos ver aí, o Massa já está bem mais atrás, a 3.9 do piloto Lewis Hamilton. Hamilton, portanto, está atacando, mas não foi tão forte na última volta, Kaká. O Hamilton teve um desgaste de pneu muito maior do que os adversários que vem na frente, porque teve que vir fazendo ultrapassagens, freando mais dentro, andando pela parte suja da pista, fez várias manobras e isso causa um desgaste muito maior e também andando muito perto dos outros carros e tendo menos ar frontal. O Vettel leva uma grande vantagem nisso de estar esfriando. Todo mundo reclamando de temperatura e o Vettel é o único carro que vem sempre com ar limpo na frente. Então o Hamilton teve um desgaste maior e tem que alongar o stint dele, quer dizer, o período dele até o box, muito mais do que os outros, porque ele tem um pneu mais macio no final. E o Barrichello foi assistir a corrida lá na Mercedes, hein? Bem relacionado, ao lado, né? Do Toto Wolff, exatamente. Começamos um rumor, Rodney? Como é que... Brasil não vai ficar sem piloto ano que vem. Band News FM Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. Mercedes-Benz, vencedora de 13 prêmios no Best Truck 2018. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e nossos clientes reconhecem. Alô, Felipe Schimmer, parabéns pelo grande prêmio da Mercedes-Benz. Alô, Ebro. Alô, todo o pessoal do departamento de vendas da Mercedes-Benz. Todos de parabéns por este grande prêmio que receberam. Sebastian Vettel é o primeiro. 24 voltas concluídas no grande prêmio do Brasil, de um total de 71 voltas. 1.8 a vantagem de Vettel para Bottas. 6.2 separando Bottas do Kimi. Verstappen é o quarto a 8.1, agora lá do Sebastian Vettel e a 2 segundos e meio do Kimi. Depois tem o Hamilton a 8.9 do Verstappen. Na última volta o Verstappen foi mais lento que o Hamilton. Hamilton mais rápido, recuperou um pouco o tempo perdido, Lewis Hamilton. Resta saber quanto tempo vai demorar para ele chegar no Max Verstappen. E essa primeira bateria de pit stop, quando é que começa? Hamilton falando. Não deu para ouvir direito, me pareceu algo em relação aos pneus, mas o ritmo do Hamilton ainda é bom, só que Vettel e Raikkonen e o próprio Bottas já andam no ritmo que o Hamilton está andando. Juliane Serrazoli, a primeira bateria de pit estava mais ou menos endereçada para que lugar no momento em que Hamilton grava de novo a volta mais rápida da prova, 1.13.320, o homem não quer saber de sossego. Ju, deve começar daqui a pouco essa bateria de pit ou não, Ju? Sim, deve começar daqui a pouco, sim, mas o Mario Isola falou que a janela de pit era muito ampla. Então você pode ter carros que vão ter os pneus mais desgastados antes ou carros que vão tentar ir até mais adiante para usar esse pneu macio. Mas a gente está vendo o Hamilton e o Ricardo com um desempenho muito bom com o pneu macio, então a gente pode esperar que essa bateria de pit stops comece cedo. E eu acabei de flagrar uma cena aqui. O Magnussen e o Ocon acabaram de passar por mim e eles saíram da sala dos comissários. Então eles estavam dando explicações sobre o acidente deles na primeira volta e saíram aqui um sem olhar para a cara do outro. Vamos ver o que os comissários decidiram. E lá vem Lewis Hamilton com 13.220, mandando ver também nessa última volta para fechar. Vai conseguir mais uma volta rápida, talvez, Lewis Hamilton. A diferença cai para 7 segundos dele, para Max Verstappen. Caindo para 7 segundos a diferença de Hamilton e Verstappen. E vai vir volta mais rápido. 16.9 para Sebastian Vettel. Copy, Max. Verstappen no rádio. Ele reclama do pneu. Na verdade, o Hamilton tinha elogiado o pneu, não reclamado. O Hamilton disse que o pneu macio estava bom. e o Verstappen sofrendo com o supermacio. É o ponto de desgaste e daqui a pouco esse pessoal com o supermacio vai ter que fazer sua primeira parada, Adnei. 1:12, quando é que foi registrado a casa de 1:12 aqui em Interlagos, Vico? Você tem essa informação ou não? Nunca, nunca. É um, portanto, já é o novo recorde da pista esse 1:13:1 do Hamilton. Vai para tentar quebrar, estraçalhar, pulverizar, dinamizar todos os recordes Interlagos, Lewis Hamilton. 1:13:124. E ele quer baixar de 1:12. Ok, copy, Max. É, o Verstappen disse que o pneu está praticamente inguiável. O carro é inguiável, vai ter que ir para os boxes logo. E já vai ganhar, portanto, a quarta posição daqui a pouco, Hamilton. Ele vem abrindo essa volta de número 26 e faz a primeira parcial mais rápido, superando a marca dele mesmo. Tá sensacional, Hamilton na pista. Bota na parte de vista, já não foi assim tão forte. Entrou Valtteri Bottas para troca de pneus. Ele que estava na segunda posição, Kimi agora já é o segundo. Sai dos boxes. O Valtteri Bottas no trabalho do time da Mercedes vai voltando na quarta posição. À frente de Hamilton. E aí, vai inverter posição ou não? Hamilton já passou, não deu nem tempo. Hamilton já é o quarto colocado. Ele já volta ali à frente do Valtteri Bottas. Massa nos boxes. Entra também Felipe Massa, aberta a bateria de pit stop. Diga, Cacá. Vamos ver se o Vettel vai se defender dessa tentativa do Bottas e entrar no box nessa volta. Porque se ele ficar na pista, corre o risco de perder o primeiro lugar. É, meu amigo, a situação não tá fácil não. Esse Hamilton vem agitando a vida de todo mundo. O cara saiu dos boxes e já tá na quarta colocação. Sensacional o trabalho de Lewis Hamilton. Está coroando aqui o tetracampeonato de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Diga aí, tu. A observação do Kaká é perfeita e a Mercedes faz uma boa jogada. Porque se o Vettel parar para se defender do Bottas, pode ficar vulnerável à estratégia do Hamilton. O time tentando cercar essa liderança da Ferrari por todos os lados. Você tá entendendo o que é Fórmula 1, meu amigo? É estratégia, tá aí, ó. Quem tá entrando? Vettel. Entrou. Ou vai por uma estratégia arriscada ou caiu na isca. Resta saber o que aconteceu. Vettel entra. Vai pra troca de pneus. Tava pensando do Bottas, mas esqueceu do Hamilton, talvez. Verstappen também para. Entra também Max Verstappen, Kimi Raikkonen assume a primeira ponta. Olha que a parada não foi tão assim, nada de fantasma. Vamos ver a saída do box. Hamilton já é o segundo colocado. Já é o segundo e está com condições de andar bem. 18.40.477. Vamos ver. Vai saindo dos boxes. Vai saindo dos boxes ali o Sebastian Vettel. Vamos ver em que posição ele vem. Vem saindo forte ele, Bottas. Sai à frente de Valtteri Bottas, mas muito próximo. Bottas sai embutido nele. Pneus frios. Bottas pode atacar ainda nessa volta. Vamos ver se tem braço para isso. Alonso entra para fazer pit. Verstappen voltou na sétima posição. Vamos acompanhando aí, Sebastian Vettel. Agora é com você, meu amigo, no braço para se defender do Bottas. Até aquecer esse pneu. Kimi Raikkonen é o primeiro. Hamilton já está em segundo a 9.6 do Kimi. Lewis Hamilton vai ter que ganhar o troféu aqui. Se fizer isso, vão ter que dar outro troféu de campeão para ele. Vai ser o quinto título, pelo jeito, Alessandra. Com certeza, Odinei. Odinei, o Valtteri Bottas, é que falta um pouco de braço, né? Um pouco de atitude. Porque ele tinha feito o melhor segundo setor de toda a prova. E era um setor onde a Mercedes não se destacava. Kimi nos boxes. Então pronto, o Hamilton já é líder. Assumir a primeira já posição. Vai, já vai liderar e vai poder ficar com pista livre durante um bom tempo. Sendo que o pneu dele não estava tão desgastado, porque é um composto diferente também. Acho que a gente está vendo uma corrida histórica, Odinei. Passa em primeiro lugar, Lewis Hamilton. Ele assume a ponta, assume a primeira posição do Grande Prêmio do Brasil. Última volta dele, 1:13:395. Dá pra dar um passaporte brasileiro pra ele, Cacá? Ele gosta tanto do Brasil, né? É, agora vamos ter que analisar também, nessas próximas 10 voltas aí, o quanto o Hamilton vai perder em relação aos outros que trocaram o pneu. O pneu dele já tem 30 voltas, está gastado, ele não pode deixar aquela diferença aumentar para tentar um pneu super macio no final e aí sim, nas últimas 20 ou 30 voltas, tentar ganhar, tirar aquele terreno e ganhar a corrida. Não tá fácil pro Hamilton não, tá bem, bem difícil. Tá fácil atacar talvez o Verstappen, mas para alcançar os três primeiros ainda tá bem difícil, mas é o Hamilton. Não tenha dúvida, Lewis Hamilton, portanto, neste momento está curtindo aí a liderança do Grande Prêmio do Brasil. Vamos ver que ele vem para fechar daqui a pouco a 29ª volta de um total de 71 voltas nesta etapa brasileira. Sebastian Vettel já trocou os pneus e está na segunda posição. Valtteri Bottas é o terceiro, Kimi Raikkonen é o quarto. Daniel Ricciardo está em quinto. Verstappen é o sexto. Sérgio Pérez o sétimo, Hülkenberg o oitavo. Carlos Sainz é o nono. Felipe Massa está na décima posição e Fernando Alonso é o décimo primeiro colocado nesse momento. Vettel crava a volta mais rápida, 1:12:996. Hamilton no rádio. Okay, copy. You are still fastest man on track. É, o Hamilton reparta um desgaste maior nos pneus traseiros, mas o engenheiro diz que ele ainda é o piloto mais... Perdão, o piloto mais veloz na pista. Ainda não, não é mais. 1:13.2 Hamilton, 1:12.9 Vettel. Já entra na casa de 1:12 Sebastian Vettel. Ele está 4.1 de diferença de Lewis Hamilton. Agora o Vettel está no mesmo tipo de composto do Hamilton. E o Hamilton vai inverter o composto depois do pit stop e vai voltar com o pneu mais rápido para terminar a corrida. Meu amigo, ainda tem muita emoção, a corrida não acabou. Max is the next car behind you now, around 3 seconds behind you. He's on fresh, soft tires. Don't hold him up, please. Understood. É, a Red Bull orienta o Ricardo que o Verstappen está atrás dele com pneus novos para ele não atrapalhar o Verstappen que está em outra estratégia. Ele respondeu, entendido. Muito bem. Giuliani, que informação você pode dar para a gente com relação ao composto mais macio para Lewis Hamilton nesta segunda parte da corrida? A informação é essa primeira stint que os outros pilotos fizeram também. Eles chegaram até mais ou menos a volta 29, a volta 30. Então a gente pode imaginar que o Hamilton vai deixar para parar mais ou menos pela 40 e até levar um pouco esse composto macio um pouco mais adiante, até a volta 50, faltando ali umas 20 e poucas voltas para o final, que daí sim ele vai ter pneu para atacar até o final da prova. Pois é, vai tentando a estratégia de apenas uma parada, Lewis Hamilton retardando o máximo possível, porque ele saiu invertido com o composto um pouco mais duro e depois pode ficar com o composto mais macio para o final para atacar mais e ser mais rápido. Carlos Sainz vai para o seu pit stop, vai fazer a sua participação nos boxes da troca de pneus, já caindo para a décima posição. Lá na frente, Hamilton fez a marca de 1:13.419 na primeira posição. Ele vem fechar a 31ª volta. Vamos ficar atento aqui no desempenho do Sebastian Vettel na última volta, 1:13.228. Talvez já está negociando com alguns retardatários também o Vettel. Eles vão começar a dar volta aí em cima dos últimos colocados. Vamos ver, o Bottas é o terceiro colocado. Neste momento a 1.9 do Vettel. Kimi Raikkonen é o quarto a 5.5 do Bottas. Daniel Ricciardo é o quinto. Verstappen é o sexto. Sérgio Pérez o sétimo. Massa está em oitavo. Alonso é o nono. E Gasly aparece na décima posição. Band News FM Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. Totality Imbra Blindados. Garantia de 10 anos contra delaminação. Garante o valor na revenda. Avenida 9 de Julho, 5.345. Alessandra, a corrida tem muito por acontecer ainda, Alessandra. É, e não por acaso, né, Odinei? A gente estava comentando logo depois do GP do México que seria a primeira vez que nós teríamos dois tetracampeões correndo juntos na mesma prova de Fórmula 1, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Não pode ser por acaso que os dois estão um em primeiro e um em segundo lugar nessa pista no GP do Brasil. Eu acho que vai ter um duelo entre eles no final e esse duelo vai ser mais real depois que Lewis Hamilton fizer a única parada dele, que deve ser para colocar esse pneu mais macio, que afinal de contas os outros pilotos usaram no começo da prova. E deve ser um pneu que, além de tudo, vai ter uma condição de pista diferente, porque a pista vai estar mais emborrachada. Então não dá exatamente para prever o que vai acontecer, mas que vai ter duelo entre os dois, vai. Que bom para quem está em Interlagos. Hamilton completou a 32ª volta, abre a 33ª de um total de 71 voltas aqui em Interlagos. Sebastian Vettel está na segunda posição. A diferença entre os dois é de 3.6. Kimi crava a volta mais rápida da corrida. Ele é o quarto colocado e faz 1:12.945 milésimos. Também tem isso, né, Kaká? Vai gastando combustível, o carro vai ficando mais leve. Ele vai ficar mais leve, a pista mais emborrachada e vai ficar mais fresca. A largada deu com o asfalto a 60 graus, já está em 57 e a tendência é que fique um pouquinho mais fresca até o final. Então a condição, se todos eles aguentaram 25, 28 voltas, quando faltarem 30, está perfeito para o Hamilton botar o pneu. É, meu amigo, daqui a pouco, portanto, Hamilton vai para a sua parada, vai para o seu pit stop. Só sei que neste momento o tetracampeão deste ano está ocupando a primeira posição, a posição de honra no Grande Prêmio do Brasil. Rico, que fantástico esse Hamilton, Rico. Que fantástico, que corrida grande. A gente já até antecipava um pouco ontem, né, com os problemas que ele teve vindo de trás. Ele tinha tudo para fazer uma grande prova. 2009 largou atrás, terminou em terceiro, para mim, uma das grandes provas do Hamilton. E um destaque também, Odinei, para a situação do Massa, né? O Massa está ali na 8ª colocação, ainda mantendo o Alonso na frente, mas acho que na questão dos boxes ele ainda tem alguma posição para ganhar de quem não parou ainda. É, o Alonso está mais rápido que ele, pelo menos é o que mostrou na última volta. 1:14.1 Massa contra 1:13.9 do piloto espanhol Fernando Alonso. Vamos acompanhando o Hamilton lá na frente, já cravando uma primeira parcial, mesmo com esse pneu extraordinária. Mesmo sem trocar os pneus ainda, Hamilton vai de uma forma brilhante, abrindo a primeira parte do setor para fechar a 34ª volta. Mais rápida que todo mundo, falando Kimi. É só o destaque, que ele é o piloto mais rápido na pista, tá voando o Raikkonen nesse momento mesmo, Adnei. É, tá andando forte também, mas não tão forte assim no primeiro setor como o Lewis Hamilton. Tô curioso para ver ele agora. Vai passar e completar daqui a pouco, fechar a 35ª volta de um total de 71 voltas no Grande Prêmio do Brasil. Passou pelo primeiro setor com 18.429. Já na parte mista um pouco mais lento, 37.949, mas ainda assim mais rápido que o Sebastian Vettel. Vamos ver agora para fechar a volta. Que tempo vai registrar Lewis Hamilton? Já tem aí na casa de 1:12 a volta mais rápida da corrida, que é de Sebastian Vettel e também do Kimi. Vamos ver agora, o Hamilton passa com marca de 1:13, 152 milésimos e fecha, portanto, a 35ª volta e abre a 36ª. Ele coloca 4.019 para Sebastian Vettel de diferença, Alessandra. É justamente chamar a atenção que, apesar de não ter marcado a volta mais rápida, embora tenha feito um bom primeiro setor, o Hamilton ainda assim conseguiu abrir vantagem em relação ao Sebastian Vettel. Havia passado dos 4 segundos, agora o Vettel dá uma aproximada de novo, 3.8. Dá a impressão que os dois estão gerenciando essa posição. O Vettel esperando a parada do Hamilton. O Hamilton... O rádio era do Alonso contra o Massa, o engenheiro da McLaren pedindo para ele gerenciar os pneus e tentar atacar, mas o Alonso dizendo que não conseguia chegar a um segundo do Massa para usar a asa traseira móvel. Briga vale o 8º lugar no momento com a parada do Pérez, agora vale a 7ª posição. Exatamente, porque o Sérgio Pérez foi para fazer o seu pit stop, fez a sua parada, mas acertou a 7ª posição e Alonso a 8ª colocação. Kimi Verstappen, Max Verstappen está com a volta mais rápida, 1:12.864 milésimos. Se eles, Kaká, com esse pneu amarelo, já estão andando com 1:12, hora que o Hamilton colocar o pneu super macio e com o carro mais leve, com a pista mais fria, esse cara vai meter um 11 aqui. Será que chega lá? Será que vai chegar isso tudo? É, vamos ver. Eu acho que o Verstappen está andando muito bem, o que está me surpreendendo, porque ele estava tendo mais dificuldade do que a Mercedes e a Ferrari na primeira parte da corrida. Agora já não está ficando tão atrás, mantém esses 5 segundos que ele tinha do Raikkonen, fez voltas muito rápidas. Então, vamos ver. A briga do Hamilton, por enquanto, ainda é com Verstappen e Raikkonen. Vettel e Bottas tem uma diferença confortável assim que o Hamilton botar o pneu, mas tem muita corrida pela frente. É, meu amigo, ainda falta bastante, diga Juliane. Isso que o Kaká tá falando quer dizer que o Hamilton vai parar, provavelmente eu acho que ele vai voltar logo atrás do Raikkonen, lutando na pista com o Verstappen, e ele vai ter que passar todo mundo na pista. Ele vai ter que ir no braço, mas vai estar com o carro muito mais rápido, com o pneu muito mais rápido que os outros. Vamos ver como é que vai ser essa briga. Pode ter um duelo histórico aqui no Grande Prêmio do Brasil. Ei, a gente viu, né, Odinei, a diferença de motor Renault para Mercedes, que a gente viu durante a classificação, o Verstappen reputou como de meio segundo. Quando a gente estava vendo o duelo do Hamilton para cima do Verstappen, ele estava tirando um segundo por volta, ele se aproximou, ele só não fez essa ultrapassagem porque o Max Verstappen acabou entrando no box. Mas essa ultrapassagem, esse duelo deve ter lugar quando o Hamilton voltar com o pneu mais macio. E aí eu acho que a gente vai ter outro show de pilotagem, outra sequência de show de pilotagem do Hamilton. Carlos Sainz faz mais uma manobra, ganha mais uma posição para a alegria do Fábio Rodrigues e do Juan Paz, que estão curtindo aqui a transmissão da Band News FM da Rádio Bandeirantes. Lewis Hamilton é o primeiro colocado. Fala, Verlaine. É, não entendi a conversa do Verlaine, mas com o engenheiro, mas acabou tentou de perder a posição ali. Tentou justificar a passada do Sainz. É, não, aí ficava difícil, tentar justificar para o engenheiro não dá. Hamilton primeiro, Vettel é o segundo, 3.5, separando os dois primeiros colocados. Era de 3.7 na volta anterior. O Hamilton, o Vettel um pouquinho mais rápido do que o Hamilton, mas eles continuam no mesmo ritmo. E olha só, com a diferença de pneus, ainda assim, Kaká, o Hamilton consegue defender um ritmo de corrida na mesma velocidade do Vettel. The lead is pitted after around 27, 28 laps off their super soft. They were starting to struggle. Remember, there was quite a lot of safety car laps involved as well. That's why we think it's a little bit early at the moment. Okay, understood. I think I can hold this. Yeah, that's good stuff, mate. É, o engenheiro da Red Bull discute com o Ricardo, que está na mesma estratégia do Hamilton. Ele diz que os líderes pararam na volta 27, mais ou menos, e tiveram algum problema e teve safety car. Então, que você tenta segurar o máximo possível com esse pneu. E o Ricardo diz que está confortável ainda com o pneu macio, acho que o Ricardo e o Hamilton vão demorar ainda umas voltinhas para ir para os boxes. Pois é, confiabilidade, como é que tá esses, como é que estão esses equipamentos para confiabilidade desse pilotão da frente, Ivo? É, o calor influi muito, né? A questão até que a gente conversava com o Marco do grip dos motores Renault era uma preocupação em relação aí à duração do equipamento, mas os pneus parecem que estão resistindo. Acho que nesse momento, se não sentem nada com o motor, se não tem nenhum sensor indicando algum problema, eles estão indo bem e os pilotos administrando bem o uso da borracha, que para a estratégia é o que está interessando. Ô Giuliani, o Hamilton trocou tudo que tinha direito um pouco mais para essa corrida, está com o motor inteirinho, está muito confiável. Dos outros que estão ali nessa briga pela primeira posição, alguma informação de algum motor que está mais comprometido ou não? Bom, o Vettel trocou aquele motor depois do GP, antes do GP do Japão, né? Então o GP dele, o motor dele tem algumas provas. O motor do Ricardo, que seria, perdão, o motor do Verstappen, que seria o motor um pouco mais usado aí. O Ricardo também trocou, ele teve a punição. E o Raikkonen, ele também trocou, né? Ele teve problemas no carro dele. Qual o GP que o Raikkonen teve problemas mesmo? Foi na Malásia, não? Faz poucos GPs que o Raikkonen teve problemas, então Malásia. Ele trocou? Isso. Ele trocou, o Vettel trocou logo depois. E o Hamilton, lógico, está com o motor mais fresco de todos. O Bottas, sim. O Bottas, ele tem... Eram dois motores que a Mercedes trocou. Um em Silverstone e outro no GP da Bélgica. E ele está indo com esses motores até o final. Então, seria talvez o motor mais fraco aí seria do próprio companheiro dele, do Valtteri Bottas. É o motor mais comprometido, pelo menos desse pelotão da frente. Hamilton completou a 39ª e abre a 40ª. Fala, Alonsito. Last lap, 2.8, Perez plus 6.7. Perez, I don't care. He will come. Nothing we can do. Once we catch Massa, we are in danger. Okay, let's go get him then. Engraçado, o Alonso pede a diferença dele, o engenheiro passa para o Massa que está na frente e do Pérez que vem atrás. Ele disse, eu não me importo com o Pérez, ele é mais rápido e não tem o que a gente fazer. O nosso único perigo, a nossa única briga é com o Massa, o Alonso quer brigar com o brasileiro. É, Alonso quer partir para cima do piloto brasileiro Felipe Massa. Ele quer chamar o holofote para ele. Alonso é o oitavo, Massa está na sétima posição. Hamilton tá lá, completou a 40ª volta já, Kaká. E o Hamilton começa a perder tempo com a briga de Stroll com o Grosjean. É, ele tá atrás, perde carga aerodinâmica, não conseguiu ultrapassar. Já perdeu meio segundo nessa volta e vai perder mais ainda, porque até agora eles não saíram da frente. É, ele reclama do estado dos pneus dele, não sei quanto tempo durou esses pneus, mas da briga com o Grosjean, o Lance Stroll, que agora deixa o Hamilton passar. É, já abriu para Hamilton dar uma volta em cima dele. É, Lance Stroll, quer o quê, meu amigo? Quer tomar sopa com garfo? Pensa que é fácil? Não vem com essa não pro meu lado, diga aí, Kaká. É, mas perdeu bastante tempo. Provavelmente perdeu quase um segundo pro Vettel nessa volta, o Hamilton. Quando terminar a volta, a gente vai saber exatamente o tempo. Mas deve ser ao redor de um segundo que ele perdeu pro Vettel nessa volta. Oi, Ginei. Diga, Ju. Nesse GP do Brasil, os organizadores eles estão estreando o novo sistema de bandeiras azuis. Agora não é só a bandeira azul mostrada na pista. No volante, o piloto também tem uma luzinha azul que acende, então não dá para falar que não viu. Box, Brandon, box, we have to retire the car. Box, box, we have box to retire the car. Sorry for that. Hartley vai abandonar. Vai abandonar, ele está na última posição, carro número 28. Vai deixar o Grande Prêmio do Brasil, a exemplo de Ocon, Magnussi e Van Dorn. Hamilton é o primeiro colocado, Vettel vai se aproximando. A diferença cai para 2.2. Será que Hamilton está demorando muito? Vai ter que ir para o tudo ou nada nessa estratégia? Ou valeria a pena apenas pensar em duas paradas rápidas, Kaká? Não, uma parada rápida. É que ele perdeu muito tempo para passar o Stroll. Agora é o Vettel que tem que passar e vamos ver se o Vettel também perde e devolve a diferença lá para o redor dos 4 segundos. A diferença de 2 segundos e meio. A última volta do Hamilton, 14.7, do Vettel, 1.13.8. Diga, Alessandra. Já começou a subir essa diferença. A diferença que chegou a ser de... O Hamilton falando? Yeah, copy. He's got to get through him too. É, o engenheiro só avisa o Hamilton que o Vettel também está passando pelos retardatários, então que ele pode recuperar o tempo que ele perdeu ali na briga com os carros mais lentos. É, já subiu para 2.7, que era de 2.5, que tinha caído para 2.5, já está subindo para 2.7, 2.8, quase a diferença do Vettel para o Lewis Hamilton. Os dois primeiros colocados do Grande Prêmio do Brasil. 43 voltas serão concluídas daqui a pouquinho, de um total de 71 voltas nesta etapa brasileira. Band News FM, Rádio Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe desde a época das carruagens no Brasil? Caltabiano, a única há 90 anos no mercado de automóveis. Em que volta Hamilton deve parar? Você arrisca o quê, Kaká? De agora para as próximas três. Eu não arriscava demorar muito mais, não. E o interessante é que o Vettel não conseguiu abrir tanto do Bottas e os quatro, digamos, primeiros da corrida virtual estão se juntando de volta. A diferença de Vettel para Bottas é 2 segundos, de Bottas para Raikkonen é 1 segundo e 8, Verstappen é o mais rápido da pista nesse momento, toda a volta, então eles estão se unindo de novo. É, meu amigo, e aí, esse pessoal que parou antes, que está com o pneu mais duro agora, vai estar com o pneu em ordem no final da corrida? Essa é uma grande pergunta que a gente tem a resposta só com o número de voltas passando. E tá aí Hamilton entrando. Entra para pit stop Lewis Hamilton. O líder da prova, Sebastian Vettel, assume a ponta. Meu amigo, munição para Hamilton. Vai lá, tetracampeão. Vamos ver o teu show. Vamos ver agora o que ele pode fazer. Vai voltando em quinto. Vai voltando na quinta posição, Lewis Hamilton, atrás de Max Verstappen, de Kimi Raikkonen, de Valtteri Bottas e de Sebastian Vettel. Daniel Ricciardo também parou para pit. Também faz o seu pit stop o time da Red Bull com o carro do Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel assume a primeira posição. É o primeiro colocado. Ele está 2.7 à frente do Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen é o terceiro a 1.6 do Bottas. Verstappen é o quarto a 3.2 do Kimi. E Hamilton é o quinto colocado a 11.3 do Verstappen e a 18.9 do Sebastian Vettel. Ele vem com pneus novos, pneus mais rápido, carro mais leve com menos combustível. Vamos ver o pit stop dele, foi bom ou não, Kaká? Mais ou menos, meia boca, é isso? Fala aí, Kaká. Ah, 2.7 é padrão, vai, padrão. Mas a gente já viu aí, abaixo de 2 segundos alguns, ou 2 segundos e 1, 2 e 2, que seria realmente bem, um pit stop bem rápido. Pro show que ele tá fazendo, a equipe poderia entregar mais, né? Vamos ver agora. Ico, você acha que ele vai pro tudo ou nada, busca o Vettel ou não, Ico? Ah, vai buscar, sim. Difícil é realmente essa luta com o Vettel na ultrapassagem, mas até chegar lá, ele vai chegar sim, Odinei. Tem muito ritmo o Hamilton. Já aqueceu pneus, pneus com mais velocidade, pneus mais macio, extra macio agora para Lewis Hamilton. Meu amigo, prepare-se para mais um show do tetracampeão. Lá vem ele, lá vem Hamilton, lá vem o inglês. A diferença dele para o Verstappen 9.7. A diferença dele para o Sebastian Vettel 17.8 e já começa fazendo a primeira parcial, pulverizando 18.2. Vai cair para 1.12 ou não? A volta do Lewis Hamilton. 1.11, né? 1.11 que a gente estava arriscando. Fala, Verstappen. Ele reclama dos retardatários que continuaram disputando posição, perdeu muito tempo o Verstappen ali. Vamos acompanhando o Hamilton. Sebastian Vettel é o primeiro colocado. Hamilton está 17.6 atrás do Vettel. Ninguém mais para, pelo menos desse pelotão da frente, até a bandeira quadriculada no Grande Prêmio do Brasil. Lewis Hamilton agora tem em suas mãos um carro todo acertado com pneus novos e depende dele. Agora o show é do piloto. Stroll vem ganhando suas posições um pouco mais atrás, vem fazendo as suas manobras. Lance Stroll, Márcio é o sexto colocado neste momento. Hamilton 1.12.424. Crava a volta mais rápida da prova. 1.12.424 já começa. Fala, Hamilton. We are chasing a podium. Que o Hamilton tá brigando por um pódio. Essa informação da Mercedes, dá para chegar em terceiro. Com certeza a briga agora com o Verstappen vai ser na pista. Vamos ver o trabalho de Lewis Hamilton. Vai coroar o seu tetracampeonato no pódio Interlagos com champanhe ou não? Lá vem ele. A diferença dele para Sebastian Vettel 16.9. Última volta mais rápida foi dele, 1.12.423 milésimos. Mas já indo ao pódio é um fenômeno, hein, Alessandra? Com certeza, Odinei, largando em último, né, fazendo uma corrida de recuperação. Agora, Odinei, quem tá na... Quando a gente fala tal piloto tá na mesma estratégia do outro, Daniel Ricciardo está na mesmíssima estratégia de Lewis Hamilton, parou inclusive na mesma volta para trocar o pneu macio pelo super macio e tá muito encostado no Felipe Massa, tá a menos de um segundo, tá a 0.6 décimos de segundo a diferença de Daniel Ricciardo para o Felipe Massa, também deve ter disputa, ele que também largou lá de trás também com o pneu mais duro no começo da corrida. Kaká Bueno, Valtteri Bottas é o segundo colocado ali entre os dois carros da Ferrari. O que ele pode fazer para ajudar Hamilton? passar o Vettel. É a única coisa. Brigar com o Vettel, né? Porque aí começam a se defender, um atrapalhar o outro, virar um pouco mais lento. O Hamilton quase entrou em um 11 agora. Um 12. Mas ele tem, eu tava de pé aqui contando, ele tem 3 retardatários entre Verstappen e ele. Isso vai atrapalhar um pouco ele na chegada do Verstappen. Ele vem tirando 1 segundo por volta. Ele tá a 16 segundos do primeiro. Faltam 24 voltas e ele está tirando 1 segundo por volta. Tem tudo para chegar, brigar lá na primeira posição ainda. Band News FM Bandeirantes acelerando na velocidade do rádio. Mercedes-Benz, vencedora de 13 prêmios no Best Truck 2018. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e nossos clientes reconhecem. It's really increasing in turn 3 because I'm all over the place. It is gusty in 3. O Verstappen relata que o carro está escorregando na saída da curva do sol, curva 3, e o engenheiro diz que tem um vento forte, uma rajada de vento forte. Não está fácil a vida dos pilotos ali, Odinei. Não está fácil para ninguém, meu amigo. Não está fácil para quem está à frente do Hamilton. Está mais difícil ainda. Vamos acompanhar. Odinei. Ele já vem para dar uma volta do Stroll agora. Diga, Juliane. Sua pergunta foi quem, como o Bottas pode ajudar o Hamilton, mas será que não é o Hamilton que vai ajudar o Bottas? Porque o Bottas é o único que está em alguma briga no campeonato. Ele Exatamente. Chegou aqui falando que ele quer esse vice-campeonato. A briga dele é com o Vettel. E o Hamilton foi muito questionado ainda na quinta-feira como ele iria ajudar o Bottas. Então vai ficar essa dúvida. Quem vai ajudar quem na Mercedes? Olha o Lance Stroll atrapalhando a vida do Hamilton, ó. Olha o Lance Stroll atrapalhando a vida do Hamilton. Fantastic job, Pedro. Fantastic job. Não dá pra colocar um binóculos lá pro Lance Stroll, dar um choque nele pra entender o que tá acontecendo? Perdeu meia volta ali, Perdeu meia volta atrás do Lance Stroll e depois toma bronca e não sabe por quê. É quase a volta inteira, porque é onde realmente se ganha tempo, né? E fez com que o Hamilton talvez não consiga ultrapassar o carro da frente nessa reta ainda. Atrapalhou demais o Hamilton nessa volta. Ele vinha virando 12-0. Vamos ver quanto ele vai virar nessa volta, qual é o tempo perdido. Pois é. Vamos ver, vamos lá. Lewis Hamilton, mas mesmo assim tá rápido ainda. Vamos acompanhando o 4 títulos mundial Lewis Hamilton. Esta última volta ele fez 1:13.7. Bem mais lento. Lance Stroll realmente destruiu a volta do Hamilton. Foi pelo menos 1,5 segundos. De atraso na vida do Lewis Hamilton. Mas como é Hamilton, meu amigo? Quanto é fermento. Quanto mais bate, mais ele cresce. Ele falou isso, né, depois da classificação ontem, ele falou, não, foi ruim, é claro que eu preferia não ter batido, mas as situações adversas se transformam em desafios na nossa vida, e eu gosto de desafios e eu vou tentar vencê-lo, e se ele chegar pelo menos, fala aí. Fala, né? Ele disse que perdeu 2 segundos e pergunta se o Stroll é cego, parece que sim. Pois é, depois não sabe por que que toma crítica. É retardatário, não é que tá brigando por posição. Tem que abrir a porta antes do cara chegar. Porque vai fazer o quê, meu amigo? Não tem o que fazer. É o regulamento, é a regra do jogo. Vai ficar de castigo em casa. Sebastian Vettel é o primeiro colocado. Valtteri Bottas é o segundo, 2,9 separando os dois. Última volta ali, bem equilibrada, mas o Vettel um pouquinho superior ao Bottas. Kimi Raikkonen é o terceiro, a 2 cravados, um pouco menos de 2 agora do Bottas. Verstappen é o quarto, a 3,8 do Kimi. Hamilton é o quinto colocado, a 6,9. A 6,9 do Max Verstappen, a 15,8 do Sebastian Vettel. Volta de número 50 será concluída dentro de instantes de um total de 71 voltas no Grande Prêmio do Brasil. Juliane, o que você observa aí, Juliane? Eu tô vendo aqui a diferença entre o Massa e o Alonso, né? Ela não sai ali de 1,6. O Massa tá conseguindo ficar fora da zona de DRS do Alonso e parece tá bem ali para chegar em sétimo lugar nesse último GP do Brasil dele. É, Massa se despedindo das pistas de Interlagos pela segunda vez aqui na Fórmula 1. Vamos ver em outras categorias depois. Será que o Massa vai correr na Stock com vocês, não? Não, acho que nos próximos anos não. Talvez tá louco pra dar um sal nele na pista, né? Eu convidei ele pra ir no nosso time lá. Falei, ó, a vaga, a gente separa um carrinho pra você. Mas eu acho que o futuro dele deve ser na Fórmula E, num futuro próximo. Talvez não em 2018, mas lá pra 2019. Oi, Dinei. Oi. Eu ouvi dizer que o Massa tem convites para essa temporada já da Fórmula E, essa temporada que começa, na verdade, só um final de semana depois da Fórmula 1, né? Ela começa em dezembro, em Hong Kong. Ele tem esse convite para começar já nessa temporada, mas ele quer fazer direito. Ele quer testar antes o carro, ter uma equipe boa, não tem... Ah, bom, pensei que ele fosse fazer direito na São Francisco, em São Paulo. Voltar à faculdade que ele não terminou, né? Ele começou a faculdade de publicidade, se não me engano, e acabou não terminando. Mas ele entraria na Fórmula E e teria equipes interessadas para a próxima temporada, que começa em dezembro do ano que vem. Fala, bota! Ah, diz que o ritmo do Lewis é muito bom. Não entendi a segunda parte da orientação, mas pode ser que a Mercedes já calcula que o Hamilton vai chegar no Bottas em algum momento. Pois é, já deve chegar na terceira posição daqui a pouco. Vamos ver aí, Hamilton, última volta. Última volta, 1:12.641. Ainda não entrou na casa de um, mas ele já tem a volta mais rápida com 1:12.0 alguma coisinha. Vamos ver aqui na próxima volta, depois Lewis Hamilton, a diferença dele para o Sebastian Vettel, 14:05. E o Lance Stroll vai ficar com esse... com essa fama aí de ter atrapalhado o Lewis Hamilton em volta lançada, volta rápida aqui. 1:12.456 ele faz desta última volta. E tirou 1,5 segundos do Verstappen. 1,5 segundos de diferença. A diferença dele para o Verstappen agora é de 4,7, ao chamado informando. Só retificando, né, a informação ao Bottas foi que pelo ritmo do Hamilton na primeira parte da corrida, o Bottas está com o pneu tranquilo para administrar até o final da prova. E o que vale para o Bottas, vale para o Vettel também. Então, pela Mercedes, nem o Bottas nem o Vettel vão sofrer com desgaste elevado de pneus nas voltas finais da corrida. Band News FM Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. Totality Imbra Blindados. Garantia de 10 anos contra delaminação. Garante o valor na revenda. Avenida 9 de Julho, 5.345. Vamos ver a próxima volta de Lewis Hamilton. 12.456 foi o que ele cravou na volta anterior. A diferença dele para o Max Verstappen caiu para 4.3 agora. 4.367 milésimos. Neste momento, Hamilton é o quinto colocado. Max Verstappen é o quarto. Kimi Raikkonen no terceiro, Valtteri Bottas o segundo e Sebastian Vettel na terceira posição. Alessandra, já dá para cravar o pódio ou não? Ah, não, de jeito nenhum com esse Hamilton endiabrado aí desse jeito, ou então com o Verstappen. Não, de jeito nenhum. O Verstappen é carne de pescoço, né, Odinei? Embora a distância tenha despencado, né, do Hamilton para cima dele, não dá para garantir, não. Mas eu acho que o Hamilton vai estar no pódio. Mas não sei, não, ainda assim, terceiro e segundo. Mais um retardatário para atrapalhar a vida do Lewis Hamilton. Vamos ver aí quem é que vai. Agora já não foi tão atrapalhado assim. Já conseguiu. Agora Cacá Bueno, vendo esse show de Hamilton e vendo esse capacete amarelo Interlagos, Cacá. Dá uma saudade, né? Dá uma saudade. Vamos ver, porque eu acho que umas 4 voltinhas, 5 voltas, ele tá brigando com o Verstappen. Eu, sinceramente, acho que a briga real dele é com o Kimi Raikkonen pelo terceiro lugar. Acho que o Verstappen, ele alcança, tem chance de ultrapassar, e é porque o Raikkonen está muito rápido. É o piloto mais rápido da pista, dos quatro, daqueles quatro primeiros que tem na estratégia normal de largada. O Raikkonen, inclusive, vem se aproximando do Bottas. Vem mais atacando o Bottas do que o Bottas vem atacando o Vettel. E aí o lugarzinho, o Hamilton precisa de um champanhe para comemorar esse tetracampeonato, Alessandro? Com certeza, porque já afinal de contas, o Stroll. Box em casa depois, Stroll. Vai, Alessandra. Vai pro box, de preferência fique lá, né, Odinei? O Hamilton comemorou o quarto título mundial dele de Fórmula 1 sem subir ao pódio. Que, aliás, é uma situação análoga ao que aconteceu com ele aqui, né? No primeiro título dele em 2008, ele também foi campeão sem subir ao pódio e tá querendo chegar lá. Agora, Odinei, meio apático, né, Valtteri Bottas, né? Tá a quase 3 segundos de distância do Sebastian Vettel, com aquela corrida que, sabe, nem uma coisa nem sai de cima, né? Porque nem se aproximou do Vettel, nem... Ah, não sei, eu acho que o Valtteri Bottas tinha a faca e o queijo na mão para essa corrida que ele estava largando na pole. Dava para esperar um pouco mais de compatibilidade, pelo menos, do finlandês. Com esse carro da Mercedes, você acha que o Bottas está deixando a desejar ou não, Cacá? É um primeiro ano, o Hamilton já estava habituado, sabia o que o carro podia render, conhece os engenheiros, os mecânicos, é de casa. O Bottas foi meio de surpresa. Talvez, para analisar melhor, temos que esperar mais um ano do Bottas para ver o que ele pode fazer. Copy. Do you think you can cope with plus one on your brake balance offset? No. Engraçado, o Verstappen diz que os pneus parecem pedras, eles estão muito duros. É engraçado o Verstappen reclamando não de um desgaste elevado, mas de falta de aderência com o pneu que ele está usando agora. É essa pista, Kaká, talvez? É, mas ele fez uma volta muito boa, 13.0 para o pneu que ele tem. O ritmo dos dois primeiros é 12.9, é menos de um décimo mais rápido que a volta dele. Não vejo o ritmo dele ruim. O ritmo dele do começo da corrida foi que levou ele a estar 9 segundos atrás do líder. Não é o ritmo depois da parada do box que vem prejudicando ele, não. Vamos ver, Lewis Hamilton. Quanto tempo vai demorar para chegar no Max Verstappen? Nesse momento, 2.960 de separando. Lewis Hamilton, quarto para Max Verstappen. O Lewis Hamilton está nesse momento em quinto para Max Verstappen, que é o quarto colocado. 55 voltas serão concluídas dentro de instantes de um total de 71 voltas no Grande Prêmio do Brasil. Situação de Sebastian Vettel em primeiro, a 2.9 à frente do Bottas. Kimi Raikkonen ao terceiro, a 1.6, a 1.9, 960 do Bottas. Yes, right rear same temperature as you now. Your left rear is nice and cool, but your right rear is the same as he had. He did 28 laps. The temperature is... Did he hit trouble at the end? Yes, same as us on the soft. Same symptoms as you had on the soft. É, o Ricardo passa para os engenheiros a temperatura de vários pneus ali do dianteiro traseiro, do dianteiro traseiro não existe, né, Odinei? Do dianteiro esquerdo, do traseiro esquerdo, e vai monitorando aí o desgaste dos pneus, o Ricardo, que está na sexta posição. É o sexto colocado nesse momento, Daniel Ricardo. Sebastian Vettel, 2.7 à frente do Bottas. Fernando Alonso está ali na oitava posição, a menos de um segundo do Massa. Já pode abrir a asa. Reta principal, ele vem, faz a abertura da asa e tenta se aproximar do brasileiro Felipe Massa, que entra no S do Senna, mas está distante ainda. Vai fazendo a segunda perna do S do Senna, o Felipe Massa, e despejando potência no seu motor Mercedes da reta oposta neste momento. Max Verstappen é o quarto colocado. Kimi Raikkonen é o terceiro, Valtteri Bottas é o segundo e Sebastian Vettel é o primeiro. Kaká, já dá para arriscar aí alguma coisa nesse final de prova, não? Não, dá para ver que Massa e Alonso estão numa briga desde a primeira volta de corrida para ser o primeiro do resto, né? Porque você tem três equipes que contam aí, Red Bull, Ferrari e Mercedes, e o que vale é o sétimo lugar, porque nenhuma das outras equipes tem condições de brigar com esses seis pilotos. Então o Felipe e o Alonso é o destaque, são os destaques do resto do pelotão. E cá entre nós, né, Odinel, porque a gente sempre fala como o Felipe Massa se defende bem, né, na dificuldade. Claro, existe uma diferença de motor muito grande entre o Alonso e o Felipe Massa. É o Honda, né, do Alonso contra o Mercedes do Felipe Massa. Mas, de qualquer maneira, existe essa aproximação. Ele está sempre a menos de um segundo, portanto, a menos do que a asa móvel necessita para fazer o seu efeito, e não consegue passar o Felipe Massa. E aí fica o desejo, né? O Alonso olhando e fala, ah, aquele motor desse carro. E o Alonso olhando, e o Massa no retrovisor olha o carro do Alonso e fala, ah, aquela aerodinâmica nesse meu carro. É, e mais uma voltinha e teremos briga entre Verstappen e Hamilton, hein? Uma volta, hein? Tô cravando uma volta. Próximo, S mais uma e vamos ter briga. Um segundo e meio separando Hamilton de Max Verstappen. E aí, meu amigo, é briga de cachorro grande. Porque Hamilton e Max Verstappen, esse é osso duro. Agora eu fico olhando esse helicóptero aqui, os caras vão, faz a corrida. Mas esse cara do helicóptero, ele dá cada mergulho que eu vou te contar um negócio, viu? É o que tá filmando aqui. As imagens de cima, já chegando, já está no visual, passa pela reta principal e chega no S do Senna. Verstappen, o Hamilton já chegou. Chega ali os Hamilton e Verstappen, daqui a pouco pode brigar pela quarta colocação. Vamos ver, 1.12.020, vai entrar na casa de um 11, não. Deve entrar na casa de um 11, com o novo recorde do autódromo de Interlagos do circuito aqui. Lá vai Hamilton. Agora passar o Verstappen não é fácil não, Cacá. É, mas a galera aqui da arquibancada M, da arquibancada B, o pessoal da reta dos boxes aqui, vai ver briga nessa volta. Vai ver briga nessa volta que o Hamilton vem pra cima. Lá vem, portanto, Lewis Hamilton. Ele já vai embutindo, já vai preparando o bote. Vai na parte mista do circuito Interlagos. Lá vem ele. Passou pelo mergulho e já vem grudado, vem encostando ali no Max Verstappen. Verstappen já tá com o retrovisor cheio do carro prateado de Lewis Hamilton. Lá vai ele pro mergulho, vai subir ali a reta dos boxes. Vamos ver como é que chega aqui. Acelerando forte Hamilton. Vem Max Verstappen. Passa o líder da prova. Passa Bottas em segundo. Passa Kimi Raikkonen. Vem Verstappen. Passa retardatário. Vem Verstappen, vem Hamilton por fora. Tenta colocar dianteira com traseira. Fecha a porta, Max Verstappen. fecha a porta, ele vai atacando ainda, segunda perna do S, ele vai para a reta oposta, pode ser no show aí na frente da galera do setor A, vai Hamilton, colocou por fora, acerta o passo e vai para cima, ganha a posição Hamilton. Já é o quarto colocado, Lewis Hamilton, sensacional, tetracampeão do mundo. Não deu na entrada do S do Senna, mas deu no final da reta oposta, já é o quarto colocado. E ele está agora a 5 segundos do Kimi. A 5 segundos do Kimi Raikkonen, Kaká. É, cadê aquele arrojo todo do Verstappen? Cadê aquele arrojo? E porque tem horas que não dá para defender. Não dá, às vezes as pessoas falam, ah, faltou arrojo, faltou vontade. Não faltou. Faltou é carro, faltou, e o Hamilton tá com a confiança lá em cima. É, o engenheiro do Verstappen dizendo que não tinha muito o que fazer ali, só leve o carro até o final na quinta colocação, e o engenheiro do Hamilton avisando que ele já está em quarto lugar e a 10 segundos do líder, Odinu. A 10 segundos, a 9.7, agora quantas voltas faltam? Faltam 11 voltas. Faltando 11 voltas para terminar o Grande Prêmio do Brasil. Hamilton está a 9.4 de Sebastian Vettel. Ele está 4.7 do Kimi. Tem tudo para ir ao pódio, Lewis Hamilton aqui. É, mas o Kimi aperta o passo, vira mais rápido até do que os dois primeiros. Vem acelerando forte, deve estar sendo avisado de que Hamilton vem na caça dele. Hamilton passou dois retardatários nessa volta, talvez não seja a volta mais rápida dele. Mas está aí, 4 segundos, a briga é essa, a briga é pelo terceiro lugar. Já com Bottas, mesmo motor, já 6 segundos na frente, 10 voltas para o final, talvez seja muito difícil pensar isso para o Hamilton, mas bela corrida do inglês por enquanto, hein? Band News FM Bandeirantes, acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe desde a época das carruagens no Brasil? Caltabiano, a única há 90 anos no mercado de automóveis. Sebastian Vettel liderando o Grande Prêmio do Brasil. Ele está 2 segundos e meio à frente de Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen é o terceiro a 2.909 do Bottas. Depois vem Hamilton a 4.1 do Kimi. E crava a volta mais rápida. 1.11.932. Mesmo passando retardatário. Fenomenal, fenomenal. 1.11.932 entra na casa de 11. Recorde em Interlagos dele. Do tetracampeão do mundo. Do showman atual da Fórmula 1. Lewis Hamilton com seu capacete amarelo. Ele já pediu para ser adotado pelo público brasileiro como representante do Brasil a partir do ano que vem na categoria máxima do automobilismo na Fórmula 1. Vamos acompanhando Hamilton a 3.6 do Kimi, a 3 segundos e 6 décimos do Kimi Raikkonen. Faltando quantas voltas? Faltando 10 voltas para acabar o Grande Prêmio do Brasil. Ele vem para pódio, ele vem é para segundo colocado daqui a pouco, Kaká. Ele tá. E o Vettel que se cuide. Ele tá com a confiança lá em cima, isso é muito bom para um piloto. A batida da classificação dele foi, claro, de excesso de confiança. Tinha garoado, tava frio, ele foi o primeiro a sair do box e já queria fazer a volta mais rápida e acabou rodando e batendo. Isso mostra a confiança que o Hamilton tá e o controle que ele tá do carro. Ele vai vir muito forte. E o Raikkonen também está pressionando. Os quatro vão terminar muito juntos. São só 8 segundos de diferença do primeiro até o Hamilton. É, Hamilton é o quarto a 8.1 de diferença para o Sebastian Vettel. Agora o seguinte, esses caras na frente vão ter que apertar o passo. Pneu já não está lá essas coisas, pode gastar mais ainda. E a pressão é forte. Hamilton vem botando pressão em todo mundo. Aí, meu amigo, tem que ter sangue frio. Ele passa pelo retardatário Grosjean. Tem que ter sangue frio. Não pode cometer erro lá na frente. Because those guys are horrible. Max, at the moment, our preference would be to stay out. Yeah, but I don't think we'll stay close because they turn up and drifting all over the track. No, I understand, but with the laps remaining, you wouldn't necessarily make up and get back to your track position. No, sure, but we will stay safe anyway, so what's the problem? This is just a lot more difficult to drive. É, o Verstappen quer parar porque ele acha que ele não tem ninguém atrás dele, ele pode parar e manter a posição e quer tentar atacar no final, mas o engenheiro disse só leva até o fim, não tem volta suficiente, mas o Verstappen não aceita a posição da equipe e quer colocar pneu novo. Mas deixa o cara colocar pneu novo e se divertir, pô. É, e o Verstappen tem razão, ele tá em quinto lugar, atrás dele há 31 segundos, tá o Ricardo, ele pode parar, voltar na mesma posição e ter a garantia de que o pneu não vai ter problema. Ele meio que ele falou assim, eu não quero mais brigar pela corrida, deixa eu chegar em quinto, me dá um pneu bom e deixa eu chegar em quinto. 2.9 separando Lewis Hamilton de Kimi, tá certo o Verstappen. E a equipe não deixa, por quê? Né? Por quê? Verstappen vai pro box, entrou. E ele entrou, não, acho que no peito, hein? Eu acho que entrou no peito. Ele entrou no peito, hein? Deve ter entrado no peito. A equipe tá preparada ou não? A equipe tá preparada pra Max Verstappen ou não? Não tava, né? Passou direto. Ele passou direto? Não, não vai, trocou o pneu. Parou. É, meu amigo, eu sendo o seguinte, vou entrar. Não, não precisa entrar, não. Entrei. Entrei. Aí pronto, vai fazer o quê? Troca o pneu do carro dele e vamos conversar depois. Tá certo ele. Ele quer fazer a volta mais rápida da corrida, é claro, né? Ele quer alguma coisa. Ele quer ser, ele é piloto, ele quer velocidade. Quer ficar escutando e rezando esse texto agora, meu amigo? Então já tá 2 segundos só, hein? Fala lá. É a informação que o Vettel tá com os pneus no final e que o Bottas ia atacar o Vettel pela liderança. Tá ficando emocionante esse final aqui em Interlagos, Adnei. 63 voltas concluídas, eles vão fechar a volta número 64. O pessoal tá pedindo voto para pro melhor piloto. Não precisa de voto, meu amigo. O melhor do dia é Hamilton. Que dúvida, né? Não que precisa dúvida. De voto. Hamilton 1:11.845, cravou de novo a volta mais rápida da prova. Ele fez 16.338 na última parte do circuito. Esse motor Mercedes faltava falar alto na subida. É brincadeira. Vamos acompanhando. Hamilton, ele está 1.9 agora do Kimi. 1.9 e vai 6 chegando. Segundos do líder, hein? E a 6.4 de Sebastian Vettel. História sendo escrita no autódromo de Interlagos em São Paulo. Com este fantástico piloto Lewis Hamilton, o homem do capacete amarelo. Lewis Hamilton vem com tudo. Vai pra cima. Sebastian Vettel é o primeiro. Valtteri Bottas é o segundo. Kimi Raikkonen é o terceiro. Hamilton é o quarto colocado. 1.7. Vai caindo metro a metro a diferença de Hamilton para Kimi na briga pela terceira posição do Grande Prêmio do Brasil. Vem Hamilton. Vem o showman Lewis Hamilton com o seu carro número 44. Diga, Alessandra. O Verstappen já fez o melhor primeiro setor com esse pneu novo. Já tá com 18.1. Quer dizer, ele quer dar show. Ele sabe que ele não vai ser o melhor piloto da corrida, como ele sempre ganha, porque ele tem uma tropa de choque que vota por ele, mas ele quer dar show nesse final de corrida e tá dando. Hamilton passa, completa mais uma volta, a diferença dele pro Kimi caiu para 1 segundo, 626 milésimos, ele tá na segunda perna do S do Senna, e despeja a potência Mercedes da reta oposta. Lewis Hamilton acelerando tudo um pouco mais. Verstappen vem acelerando forte, vai pulverizar os recordes todos agora na pista com esse pneu novo e com pneu super macio. Vai andar forte, fortíssimo o Max Verstappen. Ele não pode fazer mais nada, está 28 segundos do Hamilton, mas ele vai gravar a volta mais rápida em cima de volta mais rápida. E é isso que ele quer diversão, quer velocidade, quer emoção. Sebastian Vettel, 1:12.782 da última volta, contra 1:12.309 do Hamilton. Vai, 1:11.044. 1:11.044, Max Verstappen faz a volta mais rápida da prova. Sensacional, Kaká. Os recordes já vão entrar na casa de um 10, Kaká. É impressionante, que volta impressionante dele. Mas é o que ele queria, falou assim: eu não vou brigar por mais nada, deixa eu ser quinto e fazer o recorde da pista. Vou botar meu nome no livrinho, o recorde é meu. 1:11.0. Se a gente ligar pro pessoal da FIA, será que eles podem dar, botar mais 5 voltinhas, pelo menos? Pô, seria nossa, fantástico. A gente liga, bota, faz uma prorrogação aí. Uma prorrogação, bota mais 5 voltas nessa corrida, vai. Isso pode, Alessandra. Isso pode, Arnaldo. Por favor, isso a gente... pode, Alessandra. Oh, Fia, a gente nunca te pediu nada, Fia. Por favor. É, vamos lá, vamos acompanhando essa corrida extraordinária. Continue. De Lewis Hamilton, de Max Verstappen. Verstappen, 1:11.044. Diga, Juliane. Acabou de passar aqui por mim o Rubens Barrichello indo em direção ao pódio. Será que a gente vai ter o Rubinho fazendo as entrevistas no pódio? Ou talvez fazer a entrevista com o próprio Felipe Massa no final da prova? É, pode ser que faça a entrevista, não tenha dúvida, é personalidade para isso e merece. Vamos acompanhando lá, diga, Kaká. É nessa volta. É nessa volta que ele vai atacar Kimi Raikkonen. É nessa volta que vem briga. É nessa volta que vem o tetracampeão do mundo. É nessa volta que vem o homem do capacete amarelo. Lá vem Lewis Hamilton. Atrás dele não tem ninguém, à frente tem Kimi Raikkonen, outro campeão do mundo. Briga mais uma vez de titãs, briga um duelo fantástico entre os dois pilotos, pode proporcionar daqui a pouco. Lá vem Lewis Hamilton, Lá vem Lewis Hamilton, menos de um segundo de diferença dele para o Kimi. Vai passando o Kimi, chega no S do Senna, já chega embutido. Trava um pouco mais, gasta pneu Hamilton. Acabou se atrapalhando um pouco no S do Senna. E aí se comprometeu, vai ter dificuldade agora, Cacá. Vai ter dificuldade, era para ele conseguir atacar no S do Senna como ele fez com o Verstappen. E sair muito perto na reta oposta. Mas olha ele chegando, já chega de novo na reta oposta, no final da reta oposta. Não, no miolo não, Hamilton, pelo amor de Deus. Não vai tentar no miolo que daí vai ser difícil narrar. Vamos acompanhando o Hamilton. Não vou ter argumentos para isso, Cacá. A bloqueada atrapalhou ele de já passar nessa volta, que eu quero ver ele brigar com Bottas e com ele Vettel. Ele saiu algumas vezes perdeu aqui nessa primeira perna. Perdeu uma volta e acabou se comprometendo um pouco. Ele não pode cometer erro nenhum se ele quiser pensar lá na frente do Vettel. Lembra lá atrás, meu amigo, que ele perguntou como é que estava o Sebastian Vettel quando ele chegou a sétimo lugar. Ele já perguntou como é que estava Sebastian Vettel. Kimi Raikkonen está ameaçado o pódio número 90 do Kimi, porque tem Lewis Hamilton colado nele, um segundo agora separando. Não vai ser fácil passar, mas Hamilton está com tudo, está com vontade, quer champanhe para comemorar o tetracampeonato em Interlagos. Sensacional corrida, extraordinário desempenho de Lewis Hamilton. Lá vem de novo, eles vão chegando no S do Senna, vai embutindo. Vamos ver na próxima, já chega. E vem Ferrari com Mercedes, é Vettel passando, é Bottas a 2 segundos do Vettel, é Kimi a 2,4 segundos do Bottas, é Hamilton a menos de um segundo do Kimi. E tome pressão, Kimi, e tome pressão, Kimi, reta oposta, lá vem ele, saiu para respirar de novo, enche o retrovisor de Kimi Raikkonen. Não tá fácil a vida pro Kimi não, ele vai se segurando como pode, vem entrando outra vez da parte vista do circuito de Interlagos. Um pega sensacional nesse final de prova. Eles vão fechar na volta de número 68, de um total de 71 voltas do Grande Prêmio do Brasil. Que corrida fantástica! Que corrida fantástica, corrida fantástica. E como eu falei, era aquela oportunidade do Hamilton. Perdeu uma, perdeu duas voltas, deu uma bloqueada, a temperatura do pneu passa um pouco, começa a sair de frente e não fica tão fácil manter a distância. Ele tem que entrar um pouquinho mais perto, se aproximar até o S do Senna e tentar o bote na reta oposta. Mas tem o motorzão Ferrari também empurrando forte o motor ali, o carro do Kimi Raikkonen. Vamos ver. Diga, diga, Ju. Não é só o Raikkonen que está se segurando. O Massa, ele está com o Alonso coladinho nele, está 0.5 já há algum tempo. E agora o Pérez chegou na briga também, está 0.3 do piloto espanhol. O Massa segurando essa sétima colocação. Passa, agora foi o Kimi que travou. Hamilton também vai pro tudo ou nada. Trave, gasta pneu na entrada do S do Senna. Lá atrás está o Alonso babando em cima do Felipe Massa. Menos de meio segundo, vamos ver. Lá vai, agora vai pra tudo ou nada. Pode atacar Lewis Hamilton. Vamos lá, diretor de camagem, bota pra lá. Quero saber do Stroll, cara. Vamos pra corrida, lá vem portanto o Hamilton. Vamos ver se ele atacou ou não, vamos acompanhar atentamente. Hamilton e Kimi Raikkonen, um duelo sensacional. Tá com o pneu dianteiro esquerdo dechapado do Lance Stroll. Para o carro aí, vamos para a briga. Vamos acompanhando, é no S do Senna que ele acabou travando tudo ou nada. Que coisa, fico imaginando o pessoal da televisão como é que deve estar nesse momento. Sebastian Vettel é o primeiro colocado, Bottas é o segundo, Kimi é o terceiro, Hamilton a menos de um segundo vai mantendo-se na quarta posição. Verstappen é o quinto colocado, Massa defende-se como pode na sétima posição, sendo atacado também pelo Fernando Alonso. 69 voltas serão concluídas. Ainda atrás, lá vem Hamilton, vai tentando atacar tudo para cima outra vez do Kimi. Kimi chega na subida dos boxes, passa pela entrada, vai entrando na reta principal do autódromo de Interlagos. Ele vai chegando no S do Senna, trava ali, Hamilton mais atrás também embutindo, é o quarto colocado. Vettel o primeiro, Bottas o segundo, Kimi o terceiro, Hamilton é o quarto. Que corrida, Ico! Que corrida, Diney, que briga boa. O Hamilton briga pelo pódio, a vitória já está distante, mas ainda tem duas voltas para tentar essa ultrapassagem. Seria um resultado fantástico, Diney. Vamos ver se Hamilton tem condições de passar ou não. Kimi, você acha que passa ou não, Kaká? Ah, cara, eu tô torcendo pra que passe, mas achar é difícil. A Ferrari anda muito rápido reta também. A gente vinha falando, o Raikkonen era um dos carros mais rápidos, se aproximou demais do Bottas até. Então vinha bem. O Hamilton teve aquela chance onde bloqueou, era ali, uma surpresa. Ali foi o problema pra ele, porque ele gastou pneu mais do que devia. Ele gastou ali pneu, sobe a temperatura, perde um pouco de rendimento. Agora tá próximo de novo, vamos ver, ele tem duas tentativas. É, meu amigo, é pro tudo ou nada. Alessandra, sua aposta qual é? Ah, eu também não vou na aposta, não, eu vou na torcida. Gostaria de ver pra coroar o título, pra coroar a corrida que ele fez desde o começo, pra poder ir pro pódio. Mas também, Odinei, a gente tem que também enaltecer, né, a condução do Kimi Raikkonen, que também não errou, né, em nenhum momento, gigante, e conseguiu manter. Não tenha dúvida, estou falando, é duelo de gigantes. Lá vem, portanto, de novo apertando. Lá vem ele, aperta, vai chegando, entra no S do Senna. Prepara o bote, talvez para a reta oposta ou não. Vamos ver, segunda perna do S. E aí o Kimi acelera tudo e dirige uma barbaridade. Esse piloto finlandês, Kimi Raikkonen, reta oposta, potência máxima dos dois, aceleração forte. Vai saindo para respirar de novo Lewis Hamilton, a pressão é total para cima do Kimi Raikkonen, mas não deu. Esse Kimi guia uma barbaridade também. Vettel é o primeiro, Bottas é o segundo, Kimi Raikkonen é o terceiro, Hamilton é o quarto, Verstappen é o quinto, Ricardo é o sexto, Massa vai se segurando na sétima posição, Alonso atrás dele a meio segundo, mas não consegue passar. Acho que agora não deu, ele já vem para fechar ali a penúltima volta. Vamos pro tudo ou nada, instantes finais do Grande Prêmio do Brasil, instantes finais para a vitória de Sebastian Vettel. Uma corrida irrepreensível de Sebastian Vettel. Valtteri Bottas na segunda posição. Ele vai para cima do Kimi Raikkonen. Vamos acompanhar atentamente. Diga, Kaká. Vettel, vem ele. Vem Sebastian Vettel. Vem para a bandeira quadriculada, Sebastian Vettel. Vamos acompanhando os instantes finais. Vem Vettel. Vem Vettel. Passa, ganha a bandeira quadriculada. Vence a corrida, Vettel. Passa Valtteri Bottas na segunda posição. Passa Kimi em terceiro. Passa Lewis Hamilton em quarto. Um espetáculo maravilhoso em Interlagos. Pilotos fantásticos, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton. Olha o Alonso atrás do Massa, ainda não acabou para Massa e nem para Alonso. Lá vem Massa, defendendo a sétima posição. Alonso entra também na briga, Sérgio Pérez. Um pouco mais atrás é o nono colocado. Alonso ataca Massa, última volta do piloto brasileiro. Tenta defender a sétima posição, Felipe Massa. Alonso tenta passar, se defende também do Sérgio Pérez. Três pilotos brigando fortemente por uma posição à frente. A disputa de Massa da sétima colocação, Alonso oitavo, Sérgio Pérez é o nono. Vamos ver, instantes finais também para Felipe Massa, se despedindo do Grande Prêmio do Brasil, se despedindo da Fórmula 1 em Interlagos. Lá vem Massa, vai passar Massa, vai passar Massa, passa Massa, passa Pérez, passa Alonso. Massa sétimo, Alonso oitavo, Sérgio Pérez passa colado nele. Na nona colocação, termina bem o piloto brasileiro na sétima posição. Adeus, Massa, de Interlagos. Yes, Vettel falando. Great drive. Ciao, Seb, grande gara. Grazie, ragazzi, grazie. Forza Ferrari. Festa do Vettel em italiano. Vitória, a primeira vitória do Vettel desde julho. Odinei, a Ferrari tentando, depois de perder o título, ganhar um pouco de moral para o ano que vem. Terminado o Grande Prêmio do Brasil com vitória de Sebastian Vettel, Valtteri Bottas em segundo e Kimi Raikkonen na terceira posição. Lewis Hamilton não conseguiu chegar no pódio, mais uma corrida memorável. Terminou na quarta colocação, Juliane Serrazoli. O que eu estou vendo aqui é que os quatro primeiros colocados chegaram com a diferença de 5.4, uma corrida realmente incrível em Interlagos. É como a Alessandra sempre fala, né? Pista velha, corrida boa. Sensacional, Alessandra, que bela corrida, Alessandra. Ah, foi sensacional, Odinei. Essa disputa entre Massa, Alonso e Pérez já estava nas últimas voltas. Eles estavam sempre ali com .6, se separando os três, não os dois, por essa disputa aí pelo sétimo lugar. Foi realmente sensacional, e de novo, né, como Felipe Massa se defendeu muito bem. Nossa, Odinei, cada disputa histórica, né? O que o Lewis Hamilton fez largando em último, chegando em quarto, seria bacana ter visto ele em terceiro, pelo menos, para subir no pódio, poder estourar champanhe, comemorar o quarto título dele com um pódio. Pelo ritmo que ele vinha trazendo, dava a impressão até que ele conseguiria desafiar essa... Ai, uma cena bonita agora. É, Felipe Massa com a bandeira. Ele vai se despedindo de Interlagos na sua volta de desaceleração. É uma bandeira verde. Falando em português, o Massa é muito feliz, muito emocionado. É o que tinha na hora, exatamente, emocionado o piloto brasileiro. Ele pega a bandeira, tinha ali a bandeira verde. Quando a gente vai observando o Sebastian Vettel saindo do carro, Kimi Raikkonen vai também ao pódio na terceira posição. Vettel ergue o braço direito com o volante na mão, faz aí o punho cerrado, a vibração. Ganha o Grande Prêmio do Brasil, Sebastian Vettel. Valtteri Bottas, o segundo colocado, e Kimi Raikkonen, terceira posição para o piloto finlandês. Hamilton, terminou a corrida em quarto lugar. Festa na Ferrari, festa para Sebastian Vettel e festa para Felipe Massa se despedindo da Fórmula 1 em Interlagos. É, uma corrida decidida na vitória, na largada, onde Vettel passa o Bottas, mas não foi só isso a corrida. A corrida passou longe de ser só a corrida do Vettel liderando. Foi uma corrida de disputa entre Massa e Alonso, com o Pérez chegando no final, uma recuperação de Ricardo e uma corrida espetacular de Hamilton. Largou em último, chegou a estar 20 segundos do líder e chegou só a 5 segundos do líder. Eleito com toda a justiça do mundo, o piloto do dia foi Lewis Hamilton. Então a corrida, como sempre em Interlagos, a corrida não é só uma corrida. São várias corridas dentro de uma corrida. Foi a corrida do Vettel, foi a corrida do Hamilton e a corrida do Massa com Alonso. Teve várias corridas dentro de uma só e muito bacana de novo. Muita emoção em Interlagos e o Hamilton não sai do carro. Tá visivelmente emocionado, Lewis Hamilton. Uma corrida extraordinária, foi eleito piloto do dia. Merecia um champanhezinho do pódio, não tenha dúvida. Nesse momento, Felipe Massa quebraria o protocolo. Vem chegando aos boxes, sendo aplaudido pelos seus pilotos, pelo Fernando Alonso. Ele chega com a bandeira do Brasil, com a bandeira verde. Não é a bandeira brasileira, mas é uma bandeira verde que representa do Brasil. Felipe Massa estaciona seu carro, vai tirando o volante pela última vez em Interlagos, dentro de um Fórmula 1. O piloto brasileiro Felipe Massa, pelo menos num campeonato mundial de Fórmula 1. Sai do carro, sobe no carro e cumprimenta a galera. Cumprimenta a torcida. Aplausos para Felipe Massa, que terminou a prova na sétima posição. Dando adeus à Fórmula 1 em solo brasileiro. Ele tem mais uma corrida ainda em Abu Dhabi. E agora vai deixando, abraçando ali o seu companheiro de equipe, Felipe Massa, desce do carro, abraça a todos da equipe. E agora sim a despedida oficial do piloto brasileiro Felipe Massa da Fórmula 1. E a galera vai para a pista. A galera vai para a pista e quer saber de pódio e quer saber de festa em Interlagos depois de um final de semana, depois de um grande prêmio movimentadíssimo, histórico para a Fórmula 1. Kimi Raikkonen já aguarda ali o seu champanhe, já está sentado, tranquilão, como se nada tivesse acontecido. Que alegria de Kimi Raikkonen pelo pódio. É, a alegria contagiante de sempre, né, de Kimi Raikkonen. Vamos lá, Bernardo Ramos daqui a pouco no pódio ajudando a galera. O nosso grande Bernardo Ramos, Sebastian Vettel na primeira posição, Bottas em segundo e Kimi em terceiro. Aqueles que vão para o lugar mais alto do pódio. E ontem eu fui lá testar esse pódio. É macio, é fofinho lá, viu? É verdade? É, você pisa lá, é fofo o negócio. Parece uma almofada. Vou tentar experimentar ele no dia 9. Tem Stock Car aqui, 9 e 10 de dezembro. Tem Stock Car aqui. Vamos ver se eu experimento aquele lugar lá. Afunda ele lá. No momento em que Felipe Massa abraça carinhosamente o filho e a esposa, não se contém em lágrimas o piloto brasileiro, mas ainda não tirou o capacete. Vai cumprimentando a todos mais uma vez. É Felipe Madá, um beijo, um abraço carinhoso na mãe. A mãe dele, que sempre acompanha também o piloto brasileiro. Aperta a bochecha do filho, faz sinal de positivo. E deve ter sido uma bela briga no final, porque ele estava obviamente sem pneu. O Stroll já tinha dechapado o pneu, mostra que a Williams ficou sem pneu. E ele vinha sendo atacado por dois carros ao mesmo tempo. Daddy, I'm so proud of you. And wherever you go, I will support you. I love you. By the way, I love your start. Bye, te amo. Te amo, te amo. Eu amo todos vocês. Thank you, I love you all. Thank you so much. I love all of you guys. Que emoção, o filho do Massa dando em inglês primeiro a homenagem ao Massa, dizendo que tem orgulho do pai e depois que fez uma ótima largada e depois disse em português, te amo pai, e o Massa emocionado responde ao filho. A emoção que sobrou no passado veio agora com esse rádio aí pro Massa, o Dinei. O Massa, aliás, que ano passado saiu de Interlagos com uma cena muito emocionante, mas depois de bater o carro. E hoje sai fazendo o melhor resultado possível, desde o Grande Prêmio do Bahrein, no começo do ano, que o Williams não terminava numa posição tão à frente. Então o Massa mostra que sai, não é porque ele não tem mais velocidade, ele sai porque a Williams tem outros planos, ele não quer esperar a Williams se decidir e quer tomar outro caminho. Mas o Massa realmente não está sendo aposentado da Fórmula 1, ele está se aposentando da Fórmula 1. É, a Mercedes, a Williams não deu oportunidade para ele pediu, a Williams não deu, não tem o que fazer. Agora o seguinte, não escolheu o piloto ainda, né? Ainda não escolheu. Isso aconteceu ano passado. Pra ele voltar de novo. Pedir nas condições que ele quer, ele vai falar o quê? Agora eu não vou mais? É. Agora, Odinei, teve uma partezinha da fala aí do Filipinho que achei interessante também, que ele falou: onde quer que você vá, eu vou apoiá-lo. Ou seja, essa carreira não terminou. Não, e essa carreira não terminou. O Felipe ainda deixou muito claro que a carreira não terminou, que ele ainda tem muita lenha para queimar. Ele adora automobilismo, vive de automobilismo, tá no sangue da família dele. É, e ele não vai parar. Ele não precisa ficar na Fórmula 1 andando com um carro que ele tenha que ficar brigando para andar em 13º, 14º. Ele falou: isso eu não quero fazer da minha carreira. Se as top teams não me dão oportunidade, aí eu prefiro me aposentar. Hino alemão para Sebastian Vettel. E agora o hino italiano pela escuderia Ferrari. E aí a execução do hino italiano, a festividade da Ferrari, com dois de seus pilotos no pódio, com Vettel em primeiro, com Kimi na terceira posição, e a Mercedes sendo representada pelo Valtteri Bottas. Prefeito de São Paulo entregando o troféu para Sebastian Vettel. Joga para cima, faz a festa. Vibração de Vettel com a vitória. E assim ele vai se defendendo na segunda posição do Mundial, não é isso, Nico? Sim, ganha mais 7 pontos em relação ao Bottas, o Vettel, e vai chegando nesse vice-campeonato, ou chegando mais perto, dificultando a situação do finlandês. Não que ele se importe muito, acho que para o Vettel a vitória hoje conta mais do que o vice-campeonato. Como já disse, desde fim de julho, desde o Grande Prêmio da Hungria, a Ferrari não vencia, muitos problemas na fase asiática, e agora finalmente um final de semana em que a Ferrari fez tudo certo. Na verdade, o Bottas fez a pole position numa grande volta, mas o Vettel com uma grande largada, a Ferrari numa corrida perfeita conseguiu colocá-lo em primeiro lugar e a equipe voltar a vencer uma prova nesse ano, Odinei. Pois é, falta um lugarzinho pro Lewis Hamilton agitar o seu champanhe, né? No pódio, não deu para ele. Agora esse pessoal tá com sede, hein? Champanhe nem abriu, eles já estão mandando uma golada, e agora sim vai a festa do champanhe para todo lado. Diga aí, Ju. Não, são dois finlandeses no pódio, né? Sempre assim. Não tem jeito, né? E tá calor lá fora, né? Então, pretexto para beber não falta. É frio, é no calor, pretexto não falta. Não importa a temperatura. Vibração, portanto, do pódio de Sebastian Vettel, de Valtteri Bottas e de Kimi Raikkonen. Os que subiram à comemoração. E o Hamilton, achou ele por aí ou não, Ju? Não, nada de Hamilton. Eu estou esperando o Alonso também, que é o único que chegou aqui no cercadinho. E, claro, o Felipe Massa, que está demorando mais do que o normal aqui para vir nessa última corrida dele no Brasil. Pois é, vai comemorando com os familiares agora dentro do boxe, depois da mensagem bonita do filho dele, do Filipinho. E a festa continua no pódio, Rico. A gente faz a tradução do pódio, mas se a Ju chegar com Massa, claro, tem toda a prioridade ou com o Hamilton. Mas a gente vai trazer a conversa dos três primeiros, e quem entrevista é o repórter da TV alemã, Kai Ebel. Pois é, não tinha ninguém para ajudar um português aí, para a galera entender no Brasil também? É uma pena. É. Eu pensei que o Barrichello fosse fazer a entrevista. O Beto disse que teve uma grande largada, que era a grande chance, e o Valtteri apertou. Mas tive a chance de atacar por dentro. E depois disso, acho que eu acelerei desde depois do safety car. Foram 65 voltas de pé embaixo. Consegui abrir uma vantagem e controlar a corrida. Estou muito feliz com a vitória, especialmente pelo pessoal da equipe e pessoal da fábrica. Tivemos um período difícil, semanas complicadas. Mas subimos ao pódio dos dois carros, agora fala de Valtteri Bottas. People dreaming about being in an Italian sandwich, so you're the one up here, tell me about it. Well, I didn't want to be sandwiched, honestly. Não queria ficar no sanduíche entre dois carros italianos, mas o only goal for us was to win the race today. So meu objetivo era, largando da pole, era vencer. Mas eu não tive uma grande largada. E depois foi muito equilibrado entre a gente, mas eu não consegui atacá-lo. Então eu elogio também o Lewis, fez uma grande recuperação na corrida. Obviously not finished with the Finn, coming to another Finn. A última frase agora do Kimi Raikkonen. His neck all the time. How tough was the closing laps, Kimi? Sobre as últimas voltas com o ataque do Hamilton. I must admit I had a little bit tricky Bom equilíbrio do carro na primeira parte, mas depois o carro perdeu o equilíbrio. Mas o carro depois, no final, acabou melhorando. Só que foi impossível ultrapassar. Se você tem carros com velocidade tão parecida, fica difícil ultrapassar. Então consegui chegar em Sebastian e Valtteri, mas não deu para ultrapassar. E sobre o ataque de Hamilton, eu tinha uma boa saída da última curva, então não foi, foi ok. Sobre a volta, a festa do Vettel na volta. É um grande alívio. Foi uma corrida complicada. Acho que todo mundo andou muito próximo, não havia margem para erro. Então vai demorar um pouco para a gente cair a ficha, mas no voo de volta a gente vai comemorar. E aí a festa do pódio, Odinei Edson. Pois é, festa, portanto, do pódio com a vitória de Sebastian Vettel na primeira posição, Valtteri Bottas em segunda e Kimi Raikkonen na terceira agora colocação. Agora o Barrichello. Rubinho vai... E Massa no pódio. Felipe Massa e Rubens Barrichello subindo ao pódio neste momento. Vamos ver a galera e a festa aí, Ico. E aí está, portanto, Barrichello chegando ao pódio. Está com o microfone na mão. E deve fazer uma entrevista com Felipe Massa, que também chega no pódio. Para falar um pouco para a galera, vamos ouvir os dois. Massa cumprimenta Bottas, cumprimenta Vettel. Cumprimenta Kimi. Ruby, you can just start. The people are waiting for you. It's your audience. Let's get it on with the Brazilians. Galera, vamos bater palma pro Felipe. Vai, uma salva de palmas para agradecer tudo que ele fez pra gente. Eles pediram para fazer pergunta em inglês antes, porque a gente está na TV. Felipe, just tell us. How was your race? Physical, mental, difficult? How was it? Bom, primeiro, obrigado a todos vocês. De coração, eu amo vocês, vou sentir muita falta, sem dúvida. Queria agradecer do fundo do meu coração. A emoção que eu senti hoje foi imensa, como a emoção que eu senti o ano passado aqui. Tudo por causa de vocês. Obrigado, é um dia que eu nunca vou esquecer na minha vida. E agora eu falo um pouquinho inglês, porque não tá muito afim, pela verdade. So, I'm really emotional today. Because of all of you guys, so thank you very much for everything that we passed together, for all that the support, the energy that I felt today here, for making the best race I could. And to be honest, I'm so happy for my race. So did the best of the car, what the car could achieve. So thank you very much, all of you guys that we worked together. Even that people that I didn't work together, but I love you guys. Thank you so much. E eu queria falar para você que aqui é um momento especial para mim. Eu assisti você de casa o ano passado, olhando toda essa despedida, e que prazer ter esse público aqui e para mim estar aqui com você. Parabéns por tudo. E fala mais um pouquinho para eles como foi a corrida. Você saiu do carro exausto. Como que estava esse... Olha lá. Aí sim. Bom, a corrida foi maravilhosa. Eu consegui fazer uma largada incrível. Ultrapassei alguns carros na largada, que foi importantíssimo para o resultado final. Depois teve o safety car. Depois do safety car eu consegui ultrapassar o Alonso, que era muito importante para mim, porque ele tinha um carro, sem dúvida, muito mais rápido no setor do meio, que consumia muito menos pneu do que o meu carro. Mas eu consegui lutar a corrida inteira para ficar na frente dele, do Pérez também. Então foi uma corrida muito difícil, uma corrida onde eu tinha um ritmo inferior ao deles por causa do desgaste de pneu, mas eu dei o meu máximo, acho que isso que importa. E o resultado final foi como uma vitória para mim. Sem dúvida, tiveram vitórias que eu tive o resultado que eu tive na pista foi até inferior ao de hoje. Então, para mim, foi uma vitória, ainda mais na frente de todos vocês, que me deram o máximo, toda a energia. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Valeu. Emocionado, Massa. Valeu, mano. Obrigado a todo mundo. Obrigado pela presença. Thank you all for coming. That was awesome. Tchau, obrigado. Thank you. É o papo de Barrichello e Massa no pódio. E o Massa tirou o que ali? Sapatilha, não uma foi? Uma sapatilha, alguma ou coisa. Jogou o boné pra torcida. Não, foi a sapatilha não. Jogou alguma coisa. A joelheira que ele usa pra proteger. Isso. Ali na, dentro do cockpit. E vai de novo pro lugar mais alto do pódio, Felipe Massa, dando um tchau pra galera. Filipinho vai junto com ele. Já tá, bom, Filipinho, em termos de bastidor já, de Fórmula 1 e pódio, já tá treinado, né? Já é o modo da família. Olha como tá crescendo esse garoto. É. E aí a galera gritando por Felipe, ó. Ah, maravilhoso. Que baita. É uma segunda despedida, ok? Perde um pouco da emoção da primeira, mas é um cara que fez muito pelo automobilismo. É, fez categorias no Brasil para tentar promover o automobilismo. Sempre falou de corrida com muita paixão e representou muito bem o nosso país. Pode não ter ganho um título mundial, escapou por uma curva, mas sempre fez muito pelo automobilismo, sempre tentou demais. É, às vezes apareceram pilotos melhores, mas não por isso apaga o brilhantismo que ele teve na carreira dele. Massa ao seu lado, vamos lá. Vamos lá, Felipe Massa, que despedida é essa, hein? O autódromo inteiro gritando seu nome, Felipe Massa, sétimo lugar, que valeu uma vitória hoje, né? Ah, hoje valeu mesmo por uma vitória, consegui uma largada espetacular, depois de ultrapassar mais um carro na relargada, depois do safety car, e, cara, usar toda a energia da torcida para conseguir me manter, né, naquela colocação. Lógico, perder apenas para os carros que não tinha nem como brigar. E hoje foi uma corrida que valeu uma vitória para mim. E tudo pela emoção de toda a torcida, todo o carinho. Que eu tenho só que agradecer e nunca vou esquecer, sem dúvida, esse dia. Você ganhou duas vezes aqui, 2006 e 2008. Essa agora foi a maior emoção sua no Grande Prêmio do Brasil? Cara, eu tive muitas emoções aqui. Tive a minha primeira vitória aqui. Foi como a realização de um sonho, né, em 2006, como a luta pelo campeonato em 2008, vencendo a corrida, como o pódio que eu tive com a Williams em 2014. E hoje, cara, é uma emoção que valeu como uma vitória de 2006, 2008. Não tinha mais o que tirar do carro hoje, então valeu mesmo como uma vitória. E agora não podemos esquecer da emoção que eu senti ano passado aqui, com todo o carinho da torcida, caminhando numa corrida difícil, sem o resultado que eu gostaria de ter, mas com um carinho e uma emoção, um amor tremendo de toda a torcida. Tenho só que agradecer do fundo do meu coração, obrigado. Vou sentir muita falta disso. Para encerrar, próximo passo profissional, qual vai ser? Ficar em casa, deitar no sofá e descansar um pouco. Não, mas fala para ele que eu já ofereci uma vaga lá na equipe lá. É, pois é, ele já saiu andando por aqui, viu? Muito aplaudido, viu, Odirei? Felipe Massa saindo nesse momento aqui da área do pódio em Interlagos. Legal, Bernardo Ramos trazendo com exclusividade o piloto brasileiro Felipe Massa nessa cobertura da Band News da Bandeirante, também exclusiva para o rádio brasileiro, com o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Uma festa extraordinária e não tenha dúvida que a adrenalina não faltou aqui em mais essa etapa, mesmo com o campeonato já decidido. Mais uma vez Interlagos fica na história de uma etapa do Grande Prêmio do Brasil. A gente teve vitória de Vettel, a gente teve volta mais rápida de Verstappen, corrida incrível de Hamilton, briga de Felipe Massa com Alonso, com a despedida de Felipe Massa e casa cheia. Muita gente no autódromo, mostrando que não é só, tudo bem, a gente talvez não tenha piloto brasileiro no ano que vem, mas as pessoas não veem só o autódromo, não ligam só a televisão ou rádio para escutar ou torcer pelo brasileiro. Eles vêm porque eles gostam do esporte, assim como no tênis o pessoal vai assistir Nadal e Federer. As pessoas gostam de automobilismo, o brasileiro gosta de automobilismo, e esse final de semana foi prova disso. Ninguém se preparou aqui só para ver o Massa, se prepararam para ver o contexto geral. Muito bacana. E aí vem ano de 2018, o homem do capacete amarelo, que mostra ser um piloto diferente hoje, maduro, Odinei, em outros títulos do Hamilton, e ele já teve 4, né? Ele era campeão e desencanava, ia pra night, ia curtir. Dessa vez, não, parece que ele tá imbuído do espírito de ser o melhor, de deixar a marca dele na história. Ele já tá entre os 5 primeiros, eu acho que ele quer buscar mais ainda do que isso. Então, tá sedento por recordes. Tá sedento por recordes e mostrou isso na pista já desde da largada. E é possível conseguir sim muitos mais recordes. Não tenha dúvida disso. Vettel tá falando mais um pouquinho, Ico, tá atento, Ico? Alô? Aqui na área de entrevistas. Ah, você tá na área de entrevistas? O Massa chegando, vamos ouvir de novo. O Massa temos que ouvir toda hora agora. Vai lá, Ju. Difícil achar as palavras hoje, acho que sem dúvida foi como uma vitória. Pelo carro que eu tenho, largada espetacular que eu consegui. depois na relargada ultrapassar o Alonso, que era importantíssimo para ter a chance, né, de chegar na frente de todos esses carros que a gente luta, né? E lógico que perdi duas posições na corrida, mas eram posições que não tinha o que fazer, eles iam me passar de qualquer jeito. Então era melhor deixar aí para não perder nenhum tempo contra os carros que eu estava disputando. Mas hoje foi uma corrida emocionante, onde tive muitas vitórias na minha carreira. E talvez algumas vitórias não tive a pilotagem que eu tive hoje. Então hoje foi como uma vitória, estou muito emocionado e feliz, né, por encerrar uma carreira, uma corrida aqui no Brasil, de cabeça erguida, tirando o máximo que eu pude, como eu sempre fiz. Então queria só agradecer a todos vocês pelo carinho, pela torcida que eu sempre tive na minha carreira, por todos vocês, e tenho muito orgulho de ser brasileiro e de ter chegado até onde eu cheguei. Obrigado. O orgulho é da gente de acompanhar a tua carreira todo esse tempo. O que você acha que você vai sentir mais falta aqui? Tô pensando, esse é o último cercadinho que você vai dar entrevista coletiva aqui em Interlagos, né? Eu acho que não tem como não sentir falta, né? Isso faz parte da minha vida, né? Todo o tempo. Correr, competir, ter a disputa, tentar tirar o seu melhor, passar por cima de muitos obstáculos difíceis, né, que eu passei. Então saudade eu vou sentir, mas vou estar curtindo na televisão, assistindo as corridas e pensar na próxima fase da minha vida. A mensagem do Filipinho foi legal? Acho que tudo foi legal hoje, né? Corrida, o carinho, a torcida, e depois a minha família junto comigo, no grid antes da corrida, me dando o carinho, depois mensagem do Filipinho, com todo o apoio que eu tive da minha família, da Rafa, que tá ali me olhando. E sem dúvida, hoje eu acho que foi um dia praticamente perfeito para mim. E o que você vai fazer pro futuro? Você pensa nisso ou por enquanto quer só aproveitar o presente? Gostaria de continuar correndo, lógico, e tem que encontrar um carro, categoria que eu me divirta como eu sempre me diverti. É isso que eu vou procurar. Então vamos fazer uma foto, né? Alô? Oi, Odinei, a gente já vai Odinei, a gente já vai trazer aí a palavra aí do Massa. Felipe, só mais uma palavra rápida. Uma palavra. Terminar a sua passagem em Interlagos ganhando a categoria B, é uma vitória. Você terminou no melhor resultado que você podia com o carro da Williams. É especial, né? Acho que no ano passado foi bonito, mas em termos de resultado esportivo você mostra. Eu deixo a Fórmula 1 porque eu estou deixando a Fórmula 1, não é a Fórmula 1 que está me deixando. Errei dando o meu melhor, conseguindo uma vitória com aquilo que o meu carro poderia hoje. Então, cara, não tem coisa melhor do que encerrar cabeça erguida, te dando o melhor e as pessoas enxergando. Não tem mais nada a dizer, a provar, e sim dizer que eu agradeço por tudo aquilo que eu passei. Valeu, obrigado. Parabéns, o Massa aí, terminando a entrevista dele, agora vai atender a imprensa estrangeira e a família dele toda aqui, bastante emocionada e bastante feliz com um grande resultado, uma grande corrida do Massa, repetindo o melhor resultado da Williams desde o Grande Prêmio do Bahrein em março. E o que tem de gente Interlagos ainda invadindo a pista, comemorando, enfim, vibrando com as emoções da velocidade, as emoções da Fórmula 1. Deixa eu ver, Juliane, onde é que você está, Ju? A Ju está aqui também no... do box. A gente está aguardando o Hamilton, que está falando com os outros pilotos, mas tá devagar o cercadinho aqui. Só o Hamilton vai chegar e depois os três primeiros, Odinei. Fábio França. Fala, Odinei, acompanhando a saída do torcedor. É verdade, todos apaixonados por automobilismo, gritando Felipe Massa, inclusive, na saída. E foi o que o Igor ressaltou, né? Uma corridaça. E o Felipe fez o que poderia fazer, até porque chegou em sétimo e atrás dos três melhores carros da categoria. Daniel Ricardo aqui ao meu lado. So how, Ricardo, how would you define your race here in Brazil this year? It was, in the end, pretty good. You know, the second corner on the first lap, I was thinking my race was already over. So that was my worst nightmare. I haven't done many laps in the last two races with the problems we had. So I was happy the car wasn't damaged, and we went on and got up to sixth. So really happy with the race. You know, Lewis nearly got to the podium, but we didn't have his pace, so... Relative for our performance, I'm happy. Thank you very much indeed. Take care. Bye bye. Tá aí o Daniel Ricciardo falando que aquele choque do S do Senna logo no início da prova foi seu pior pesadelo, mas que depois ele conseguiu se recuperar bem na corrida e acabou se divertindo, nas palavras do piloto australiano Daniel Ricciardo da Red Bull, Dinei. Legal, e tem placa até aqui, volta Rubinho no Grande Prêmio do Brasil. Volta Rubinho, tem gente até com faixa ali estendida para o piloto brasileiro Rubens Barrichello. Arthur Covri. Acompanhando o trabalho, porque antes de terminar a corrida, os integrantes das equipes já começam a montar tudo, encaixotar tudo para levar embora. Então, nesta parte de trás dos boxes, onde estou falando neste instante, Odinei, já muita gente trabalhando para deixar tudo pronto ao final, dia 26 de novembro, a última corrida da temporada em Abu Dhabi. Humberto Ferretti. Alô, Ferretti. Aliás, Odinei, comentava com o Covre que a rapaziada é rápida para tudo. Fazem 4 quilômetros na pista em pouco mais de um minuto. Os pilotos vão ao banheiro em 30 segundos, nunca viu um negócio, trocam 4 pneus em menos de 2. E de fato é isso, aqui é uma movimentação generalizada, a gente tem até dificuldade para andar pelo paddock, porque tá todo mundo já levando as coisas para as empilhadeiras, para os caminhões que farão o transporte. É tudo realmente muito rápido, menos para o torcedor, dificilmente ele arreda o pé de Interlagos, muita gente, como você destacou, invadindo a pista. É o seguinte, para aquela rapaziada que tem uma graninha a mais, que é convidado VIP, digamos assim, aí a festa não tem hora pra acabar, porque até música vem de lá de cima, viu, Odinei? A balada deve estar boa. É, vai estar bombando. Deixa eu ver, Ju, alguma coisa aí, Juliane? Eu tô aqui a postos esperando o Hamilton, ele não para de falar, ele tá naquele dia que ele fala, tá feliz com a corrida dele, com certeza. Mas vai demorar mais ou menos quanto tempo, você acha aí, Ju? Bom, tá lá na terceira pergunta da terceira TV italiana, daqui a pouco ele chega aqui. Mais um tempinho, portanto. Alô, Luiz Fernando Ramos também está por aí, Ico? É, agora circulando um pouco pelo paddock, já que aqui a dinâmica diminuiu um pouco, mas é só destacando realmente a emoção, não só do Massa e da família, mas acho que de todo mundo que trabalhou na Fórmula 1, tem mecânico, tem jornalista, enfim, todo mundo um pouco emocionado aí com essa despedida do Massa, que a gente não esperava, né? Depois de demonstrar no ano passado, a gente imaginava que ia ser um pouco xoxa. Foi xoxa, foi um grande resultado o que o Massa conseguiu hoje, e com a entrada ali do filho dele no rádio, acho que todo mundo ficou com os olhos marejados, Odinei. É verdade, uma emoção muito forte, e mais uma vez Massa agora sim se despedindo, segundo ele, agora é pra valer, viu, Cacá? Agora vai! Será que a Williams não chama ele de volta? Não sei, porque não anunciaram quem vai correr lá ainda. Ah, mas ele falou que se chamarem de volta agora, ele não volta, não. Calma, espera um pouco, espera o convite, vamos ver que tamanho vem o convite, pois não é, dá pra, né, arriscar assim. O Kimi Raikkonen mesmo tirou um sarrinho, né, do Massa na coletiva na quinta-feira, e falou, ele falou que era, olha, a última, só que a gente viu ele aqui na primeira, então... Não dá pra... E ele, ele já sabe como é que faz pra voltar atrás. É, mas, mas ele tá super tranquilo dessa vez, você vê que ele levou um final de semana muito mais leve do que da outra vez, tava realmente decidido, tá confortável, e vou te falar, tá com nível de pilotagem talvez maior do que estava no passado, com a confiança maior, está se sentindo bem, está mostrando que está muito bem. É lógico que talvez as três principais equipes buscam nomes novos, gente mais nova, e não daria uma oportunidade a ele. Então a Williams pretende ter outros planos, ele falou, então eu vou buscar outros planos na carreira também. Ele não anunciou a aposentadoria do automobilismo, e sim da Fórmula 1. Então eu acho que o Felipe ainda tem muitos anos de automobilismo, assim como o Rubinho depois fez Indy, depois agora está na Stock Car com a gente. O Felipe ainda tem muitos anos de automobilismo pela frente, ele é um apaixonado pelo que ele faz, está resolvido economicamente, mas ele se sente feliz num box, dentro de um carro de corrida. Eu acho que ele vai continuar durante muito tempo fazendo isso, talvez em categorias mundiais, ainda dando alegria para a galera que gosta de automobilismo. É verdade, tem tudo ainda pela frente. Diga a Williams, ela parece hoje uma equipe meio sem rumo, ela parece aquela empresa familiar que chegou num momento em que o fundador já não tem mais condição de tocar. Falta sucessão, né? E a sucessão, a gente vê, a Claire Williams acabou de ter um filho, quer dizer, e ela mesmo não se colocou, a equipe não se colocou numa condição de ser atraente para investidores também. Então ela está meio num limbo ali da Fórmula 1, não tem grande futuro, né? Diferente da McLaren, que está buscando alternativas, está tentando trocar o motor, que é uma corporação, conseguiu segurar, né? O Alonso, e mostra que tem um carro muito bom, porque o motor é fraco, mas fez grande corrida hoje. Esse carro com um bom motor hoje teria feito uma grande corrida. Não tenha dúvida. Seria realmente fantástico. Ju, mais alguma coisa aí, não? O Hamilton fala. É o último aqui do cercadinho, tá ele só e o Felipe Massa, e eu continuo aguardando aqui. Achei um que fala mais que eu. Exatamente, tá aí, pronto. É o Ferretti que tá entrevistando o Hamilton? Não, se fosse o Ferretti, meu amigo, você poderia pegar um cobertor aí, Ju. Tô ouvindo, hein? Ô, Ferretti. Tô ouvindo tudo, hein? Sério? Que bom. além de falar, você ouve eu, também. Por eu isso que você ganhasse só. É, pois é, pensei que você ganhasse só pra falar, não pra ouvir, Ferretti. Desculpa. Não, a gente faz os dois. É mesmo, né? É por palavra ouvida e falada, e se você falou e se ouviu, ganha dobrado. Não falta nada. Rápido intervalo comercial, voltamos já já. Band News FM Bandeirantes acelerando na velocidade do rádio. Às 16h12, voltamos aqui de Interlagos neste final de Grande Prêmio do Brasil. Juliane? Agora o Hamilton tá vindo. Dá pra segurar mais uns 30 segundinhos aí? 30 segundos dá. Agora só 28. Fala pra ele. Então tá bom, ele já vai falar contigo aí, portanto, vamos ver se você vai fazer o quê? Tem quantas, direito a quantas perguntas, Ju? Meia, geralmente. Simpática. Exatamente, é. Assessora do Hamilton, né? Não a Ju. A Ju é sempre a simpática. A assessora é simpática na ironia. Sim, eu já tô pedindo já uns 10 minutos pra ela vir aqui, que eu tô ao vivo. Então é simpatia em pessoa. Então tá bem, daqui a pouco o Hamilton vai trazer aí, porque foi o piloto do dia, é o tetracampeão do mundo. E afinal de contas, Júlio, ele correu com o capacete amarelo, né? Capacete feito por um brasileiro, né? Um brasileiro. Exatamente. Que ganhou um concurso. E ontem ele ganhou, o Raí Caldato, que fez esse design do capacete do Hamilton, ganhou o capacete original do Hamilton. O Hamilton falou para ele, ano que vem não vai ter outro concurso não, eu gostei desse seu desenho, eu vou ficar com ele. É, ficou bonitão, enfim, sem dúvida. E é uma tradição, né? Uma o pessoal tradição. Que... pinta capacete e ser brasileiro, não é a primeira vez. Tinha o Cid Mosca. Tinha o Cid Mosca e tal, o pessoal realmente agora sempre gostou. Agora chegou o Hamilton caras, aqui, Cacá. Os brasileiros fazendo vamos capacete, lá. Vamos really lá. Hard work. Oh, really hard work, my back getting old. No, it was good fun. I feel, I couldn't say that I was happy. I think I have to be happy with the result from 20th to 4th. Ultimately, yesterday I made a big mistake and I would have won the race easy today. So on that side of it, I'm disappointed within myself. But today was, when you stumble, there's an opportunity to get up and to shine in a different light. And so I'm grateful that I had that chance today because I think hopefully show people that I still have a lot of fight in my heart and that's not going away. O Hamilton reclamando que está com dor nas costas depois de muito trabalho que ele teve. I just enjoy driving, and no worries about particularly having to look after so much of my. I did have to look after my tires, but think about championship or anything like that. To actually just have a real race, take risks, fight till the bone, and that's what I did. Lewis, we saw the goodbye for Felipe today. Well, we don't have a driver for next year. Would you mind driving for Brazil for next year on? I love Brazil, so I've made no secret of that. I really love it here. I've not had any negativity I've got a lot of great support here. And I've got a lot of love for this country, and its people. So, yeah, I'm sure they're going to have a great Brazilian driver come through at some stage. But whilst I don't have any Brazilian blood in me, I'm happy to partly represent Brazil as a beautiful place. Thank you very much, Lewis. O Hamilton começou falando que ele deu uma alongada aqui nas costas, falou, nossa, foi um trabalho duro para mim que eu tive nessa corrida hoje, tô ficando velho, minhas costas estão doendo. Depois ele falou que na verdade ele não está muito feliz, porque ele errou ontem na classificação, mas ele acha que dá para aprender com esses erros, né? Que a vida é assim, você dá uma escorregada e depois se levanta. Foi um dia que ele se levantou. E eu fiz uma brincadeira com ele, falei, olha, você viu a despedida que o Felipe Massa teve aqui no Brasil, a gente não tem um piloto pro ano que vem, você se importaria em representar o Brasil a partir da próxima temporada? Obviamente ele não pode fazer isso. Ele falou, não, eu só levo coisas positivas do Brasil, eu gosto muito de vir para cá. O Hamilton, que falou nas mídias sociais sobre o assalto que a equipe Mercedes sofreu, né? Ele falou que ele estava muito abalado em relação a isso, falou, não, eu não levo nada negativo do Brasil. Brasil é sempre um lugar que eu gosto muito de correr. Infelizmente, não tenho nada de sangue brasileiro em mim, mas eu acredito que vocês vão ter em breve um piloto para voltar a representar o país na Fórmula 1. Tá certo, a entrevista com o tetracampeão do mundo, Lewis Hamilton. Cacá Bueno, obrigado pela visita, rapaz, aqui nos ajudando a mais essa transmissão, como sempre, uma boa diversão, né? Ah, sempre, muito, muito bacana, é um prazer poder estar em Interlagos, falar de automobilismo, estar com vocês, a equipe maravilhosa, e que corrida de novo, né? Fica redundante a gente falar da corrida, mas sempre Interlagos oferece uma boa corrida para o público, para quem está assistindo e para quem está pilotando também. Então é um prazer estar mais uma vez aqui. E para quem gosta de corrida, semana que vem tem Goiânia de Stock Car. E em São Paulo, pessoal de São Paulo, dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Stock Car aqui em Interlagos. É. Temos que agradecer o Hamilton duas vezes, né? Pela corrida que ele fez hoje e pelo erro de ontem, né? Porque senão ele ia ganhar, disparar e a gente não ia ter o que falar da corrida hoje. Exatamente. Talvez ele largasse na pole, abrisse 10 segundos de todo mundo e a corrida não teria essa emoção que teve. E como eu falei, teve vários pilotos emblemáticos hoje para a Fórmula 1, como o Vettel ganhando, como o Hamilton se recuperando, como o Verstappen fazendo volta mais rápida, Alonso com um carro que não é tão competitivo, brigando por uma boa posição, despedida de Felipe Massa, não por um acidente, mas fazendo uma boa participação. A corrida foi incrível. Quem gosta de corrida, tenho certeza que se divertiu hoje. Não tenha dúvida. Obrigado, Cacá. Alessandra, obrigado a vocês. Beijão. Beijão, Odinei, beijão para todos. Olha, Odinei, toda corrida a gente faz muitos registros de ouvintes que mandam tweets, mandam WhatsApp pra gente e contribuem, fazem, às vezes chamam atenção pra gente de alguma coisa que a gente não viu. Não deu para fazer isso hoje, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e era muito tweet e era muito WhatsApp. Então, qual que é a tarefa dos ouvintes para a próxima corrida em Abu Dhabi, dia 26? É mandar tudo de volta para a gente poder conseguir tentar recuperar pelo menos um pouquinho. Até porque, né, é a última corrida do ano, e última corrida do ano, tradicionalmente, a gente elege, né, o ouvinte símbolo, aquele ouvinte através do qual a gente agradece a participação de todos, porque esse GP realmente foi extraordinário, foi histórico, teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas teve muita participação. Então, desde já, agradeço a todos, mas peço, voltem daqui 15 dias, voltem, porque ainda tem mais uma corrida. E se você não se sentiu prestigiado em seu ouvinte representante, reclame com a Alessandra, por favor. É isso mesmo. Muito bem. Ico, um abraço, Ico! Um abraço, Adinei, abraço a todo mundo que curtiu essa transmissão de fôlego aí do Grande Prêmio do Brasil. Valeu. A gente volta aí daqui a duas semanas em Abu Dhabi. Um prazer estar aqui em Interlagos e até a próxima corrida. Até a próxima. Juliane, um beijão. Um beijão, até a próxima em Abu Dhabi. E obrigado para todo mundo que ouviu a transmissão aqui em Interlagos e também no rádio, no aplicativo, em todos os nossos caminhos aí para nos ouvir. Convidamos para ouvir também em Abu Dhabi daqui a duas semanas. Não tenha dúvida. Alô, galera, atenção você, Fábio, Arthur. Alô, opa. Ferretti, um tchau coletivo aí que estamos sem tempo, rapaziada. Um abraço, tchau, valeu, tchau. Um abraço, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Band News FM Bandeirantes acelerando na velocidade do rádio. Termina aqui a transmissão do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Na Rádio Bandeirantes e na Band News FM, você acompanhou lado a lado com Cal Fabiano, a única há mais de 90 anos no mercado de automóveis. Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5.345. Mercedes-Benz, vencedora de 13 prêmios no Best Truck 2018.